www.radiovox.org. Boa noite, caros amigos ouvintes da Rádio Vox. Estamos começando aqui mais um programa ao vivo. Agora a gente já apelidou, né? O Dante apelidou com o Fernando Conexão Ibérica. Então, estamos aqui ao vivo domingo, dia 2 de agosto de 2015. Agora são 8h17 da noite. Aqui no Brasil, que horas são aí? Aqui agora, meia-noite e 16. Ah, maravilha. Que maravilha, hein? Beleza, então vamos lá, Dante. Fala aí, tudo bem contigo aí, com o Fernando? Como estão as coisas aí? Opa, tudo ótimo. Estamos aqui, chegando agora há pouco, de uma longa peregrinação aí pelas igrejas aqui de Portugal, mais precisamente lá do centro de Lisboa, né? Estivemos lá hoje na Basílica dos Mártires, uma igreja, para vocês terem uma ideia, fundada em 1147. Santa Teresa, que fica lá no alto da... Aliás, no alto não, fica na Baixa, né? Aquele bairro lá, a Baixa de Chiado. É. E estamos aí conhecendo esses grandes monumentos, né, que mostram como Portugal realmente foi uma grande nação e que fez obras magníficas aí pela expansão do cristianismo no mundo, né? Hoje mesmo conversei com um rapaz aqui que é de Ceuta, né, no norte da África, e também falei ontem com um outro rapaz lá da Guiné-Bissau, tem bastante gente em Moçambique, né? Então, quer dizer, todas as grandes conquistas, né, de Portugal são muito visíveis aqui nas ruas. Só que, o que aconteceu aqui? Eu tenho conversado bastante com o Fernando Camilo, né? Fernando, dá um abraço aí para os ouvintes antes da gente entrar no assunto específico do programa. Eu quero deixar um abraço a todos os ouvintes, Voxers, uma boa noite a todos, sejam bem-vindos. Ok, muito bem. O Fernando é meu anfitrião aqui em Portugal, né? E como ele também é aluno do professor Olavo, leitor, acompanha, né? O professor Olavo há bastante tempo, a Rádio Vox. Então ele tá bastante ligado na situação política do país. E eu por minha vez, estou aqui fazendo uma interpretação histórica, né? Aí ele me passa os dados e eu coloco isso numa perspectiva histórica. O que eu quero dizer com isso? É o seguinte, Portugal foi, no meu entendimento, a maior nação cristã de toda a história, tá? Porque realmente levou a fé cristã para vários continentes. Ah, mas vamos comparar com a Espanha. A Espanha, tudo bem, a Espanha também, né? Só que a Espanha, ela se limitou mais ali à América Latina, né? De língua espanhola, os países ali, o México... A América Central, tudo bem, muito importante. Mas Portugal fez o quê? Além de ter ido para a África, para a Índia, na China, né? Tem até um monumento chinês aqui, ali perto da Torre de Belém, né? Tem aquele monumento chinês ali. Tem bastante gente da Índia também, Goa, né? Cidade que foi Bombaim também, né? Foi colonizado por portugueses. Os portugueses não tinham essa aversão aos nativos, né? Eles foram realmente para civilizar e se misturaram, inclusive sanguineamente, né? Misturaram com os habitantes locais. Isso é muito visível aqui nas ruas de Lisboa. E, por outro lado, né? Isso daí, quando a gente fala em uma nação que pega a bandeira do cristianismo e expande isso para muitas outras nações, né? Para outras nacionalidades, é claro que os inimigos do cristianismo vão ter como foco principal essa nação, tá me entendendo? Então, o que acontece? Já desde a década de 1930, quando a União Soviética já estava infiltrando aqui os seus agentes provocadores, né, principalmente na Espanha, para provocar a Guerra Civil, eles já estavam de olho nas riquezas aqui da Península Ibérica, né? E é muito evidente que o maior beneficiado da Guerra Civil Espanhola, que matou milhares de pessoas, né? E inclusive serviu até como uma forma de teste, né, para os exércitos que atuaram na Segunda Guerra Mundial, como a Espanha foi espoliada aí pela União Soviética. Tanto que o ouro, que sumiu todo o ouro lá da coroa espanhola, foi para onde? Foi para a União Soviética, foi o que financiou o comunismo, né? Em grande parte, durante muitos anos. Então, a KGB sempre esteve desde o seu surgimento na época do Stalin, né? Aliás, a polícia política soviética é anterior até a Stalin, mas tomou muito corpo, né? A GPU era a polícia política soviética. Estavam de olho aqui na Península Ibérica, tá certo? Então, após a Segunda Guerra Mundial, o que a União Soviética começou a fazer? Começou a patrocinar a guerra, aliás, a guerra não, é uma guerra de informação, mas começou a patrocinar as chamadas lutas pela independência, lutas anticolonialistas, antiimperialistas, né? O que isso queria dizer? Nacionalismo, né? Nacionalista. Pseudo-nacionalismo, né? Porque se você olhar a situação de Angola hoje, se você olhar a situação de Moçambique hoje, se você olhar a situação de Guiné-Bissau, de Ceuta, enfim, de todas as colônias, antigas colônias portuguesas, né? Todas estão numa situação muito terrível, estão todas sendo invadidas pelo islamismo, né? Quando não pelo próprio esquema comunista, tá? Como Angola. Então, o que acontece? Em Angola, a partir da década de 1960, a KGB começou a infiltrar agentes lá, né? Em Angola, e agentes cubanos, porque a KGB é assim, eles têm agentes no mundo todo, né? Então eles não precisam mandar o agente soviético, o agente russo, eles mandam de outros países. Então eles começaram a infiltrar cubano lá, né? Tanto que teve a guerra na década de 70, uma guerra lá, né? Portugal contra os separatistas, né? Aqueles que estavam a capitanear o movimento de independência lá de Angola, tá certo? E quem que estava lá apoiando, dando apoio logístico para essa guerra em Angola? O exército cubano, né? Fidel Castro, que era o cara que estava realmente insuflando esse movimento lá, mas por orientação, porque ele também era um instrumento da KGB, né? Fidel Castro. Também foi feito. E é, né? E é ainda, né? Do esquema russo-chinês, né? Então, o que aconteceu? Note que o governo Geisel, à época, né? Apoiou à época. O governo Geisel apoiou isso daí. Ah, mas daí ninguém lembra disso, né? Ninguém lembra disso. O governo Geisel apoiou isso daí. E não foi na época do governo Geisel que tinha o seu governo Couto Silva, que fundou um negócio chamado PT, né? Junto com o pessoal da Tula. Ele que deu toda a moleza pro Lula. É, pois então. Aqui, ó, o livro tá aqui, ó. Se eles quiserem nos desmentir, eu lembro aqui, ó, do Mário Garneiro, jogo duro. Ele confirma isso aí. Eu acredito no Mário Garneiro. Então, Alex, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Eu vou chegar na situação da atualidade, né? Mas a KGB, através dessa guerra de Angola, e ela começou a fomentar em todas as outras colônias, né? Moçambique, na Guiné, Zimbábue é britânica, mas onde tivesse ocupações portuguesas, eles estavam financiando isso aí, esse movimento separatista, né? Para quê? Para eles implantarem um regime anticristão lá, tá certo? Então, eu acredito até que a grande prioridade deles, né? Além, claro, de se apropriarem das riquezas, mas é de descristianizar essas nações, tá? Porque Portugal foi para lá para isso. Que impeliu as conquistas portuguesas foi a fé, tá certo? Foi a expansão da fé católica. E nenhuma outra nação no mundo fez tanto pela expansão da fé católica quanto Portugal, tá bem? A Espanha talvez se equipare em algo e os próprios britânicos. Mas os britânicos também conquistaram muitas nações, muitas terras, navegaram também, né? Tinha um grande navegante, tudo bem, mas eles aprenderam tudo aqui na escola de Sagres, meu filho. Aqui foi a primeira escola de navegação da Europa, tá? Escola de Sagres. E se apropriaram das conquistas tecnológicas, do comércio, tudo bem, eles têm os méritos deles, tudo, mas muita coisa eles aprenderam daqui. A Inglaterra era um país eco, né? Porque Portugal já tinha, era dono de metade do mundo conhecido, tá? E você vê aqui também, por algumas outras pistas, que... Vou falar rapidamente assim, a dinastia joanina, né? Dom João I, que fundou essa dinastia aí, a partir do momento em que ele derrotou os espanhóis na Batalha de Aljubarrota, né? Inclusive passamos lá no cemitério dessa batalha aí, coisa impressionante. O Dom João Ferreira lá como comandante militar, né? Isso, exatamente. Eu estive no túmulo dele, tem até foto aqui no túmulo do Dom Nunes Pereira. Então, isso aí tem origem não apenas à monarquia, né, ibérica, portuguesa, como também a própria nobreza. Quem que eram os nobres? Os nobres eram aqueles sujeitos que iam lá na batalha e davam a vida pelo rei, né? Davam a vida pela nação. É mais ou menos, cara, é mais ou menos como é o esquema em Israel, né? Quem que é o general? É o cara que vai lá na linha de frente para tomar tiro e dar tiro, né? Esse é o general, aí que ele ganha a medalha de general. Cada ferida que ele tem é uma divisa para ele virar general de batalha. Não é igual no Brasil, que é se ele é puxa-saco ou não do PT. Exatamente. Então, era assim que se constituiu a nação, né? Fundado o quê? Na religião cristã, católica, tá? Na monarquia e na nobreza. Tá? E os nobres eram justamente as pessoas que destacavam-se nessas lutas todas. Com relação à questão da escravidão, né? Bom, os portugueses foram escravizados durante séculos, né? Pelos muçulmanos. Os muçulmanos vinham aqui, pegavam gente aqui da península, estava pastoreando, pegava lá e levava lá para a Arábia Saudita, né? Os britânicos, tudo. Então não foi nada além de um troco. Os franceses, todos eles, né? Todos eles eram escravizados. Né? Quem inventou o negócio de escravidão aí, depois que a igreja aboliu, né, do Império Romano, foram os próprios muçulmanos, tá? Aí, depois... A religião da paz. Religião da paz. E só queria perguntar, fazer só um adendo nisso, pro Fernando, que ele está mais inteirado do que todos nós sobre isso, como está a movimentação islâmica aí em Portugal? Está muito discreta. Não é muito como discreta. Na Espanha, por exemplo, né? Não, aqui em Portugal está muito discreta. Eles têm feito aí umas conferências, tem escrito na mídia, toda aquela pataquada da religião da paz, e tem convencido muita gente. Tem convencido muita gente. Sim. Então, você veja só, né? O negócio da. Eu até comentei com o Fernando aqui, falei, ó, Fernando, o que eu achei curioso é que aqui não tem muito muçulmano na rua, né? De fato, tá bem discreto o negócio, né? E eu acho até por causa dessa raiz cristã, o povo é muito cristão aqui ainda, né? Coisa que no Brasil já se perdeu, que é aquela coisa interior, externa, né? Aqui não, o pessoal ainda é. Aí eu acho que o pessoal se escandalizaria com o padre Fábio Melo, por exemplo, né? Com certeza. Nossa, esse cara não passaria do primeiro dia de palhaçada, já iam botar o cara pra correr, entendeu? Porque é impressionante, rapaz. A Igreja Católica no Brasil virou, infelizmente, né, um celeiro de palhaços. Tem ganhado adeptos, Fábio. Aqui? Meu Deus. Ele, inclusive, até teve aqui. Teve em Fátima. Ah, teve em Fátima? Então, o Fernando está dizendo que o padre Fashion de Melo esteve aqui em Fátima. Meu Deus do céu. Sacrilégio. Aqui tem um movimento, uma coisa ridícula, para desacreditar o milagre de Fátima. Cadê? Tem uns grupos, os ateus aí. Tem uns grupos também que... Porque não existe um movimento católico conservador praticamente. Né? Sim. Então, eu estou falando toda essa questão aí sobre a história de Portugal para chegar na atualidade. Né? Porque quem destruiu Portugal foi a União Soviética. Tá? Foi a União Soviética no primeiro momento e o socialismo Fabiano no segundo momento, que é a cria da União Soviética. Né? O socialismo Fabiano, tá, do Gorbachev, esse que é representado no Brasil pelo... O fabianismo já é uma tradição antiga lá na Inglaterra, né? Do século XIX mesmo, né? Mas são ligados, né? De uma maneira ou de outra, eles têm interesses em comum, né? Tem interesses em comum, exatamente. Mas a União Soviética conseguiu destruir a grandeza, né, imperial de Portugal com esse negócio das colônias, que conseguiram destruir com as possessões portuguesas de ultramar, né? E também através da infiltração de ideologias socialistas. O que aconteceu? A política aqui é toda dominada hoje pelo Partido Socialista, né? Como eu falei no outro programa com o Fernando aqui, o Partido Comunista, ele é uma espécie de um grande garimpo, né? Ele pega... Aparentemente é um partido satélite. Mas ele foi o fundador. Ou seja, ele neste esquema político, ele passa muito discretamente, mas é de lá que saem depois mais tarde as lideranças. Sim. Porque basta ver o histórico de vários ministros que tinham carteirinha, quando eram na juventude, tinham carteirinha do MRPP, do PCTP, do PCTP, MRPP, diretamente do PCP, e que passavam depois para aqueles partidos mais soft, digamos, do socialismo. Né? Eu acho que o esquema aqui foi mais não implementar o comunismo cru, mas uma coisa mais fabiana, com mais calma. E eles estão aí, estão a dominar tudo. Eles conseguiram impor aqui, a meu ver, a Revolução de Louro, que ninguém percebe nada. Se falares da Revolução de Louro do Gramsci, pouca gente sabe. Gramsci, o que é Gramsci? Ninguém sabe. Ninguém conhece o Gramsci aqui? Mas ele é dado, mas ele nas universidades, ele é estudado. Ele é estudado. Ah, sim. Mas o Fernando estava comentando comigo que as decisões aqui são todas tomadas em segredo, né? No mesmo esquema do Foro de São Paulo, só que entre a elite fabiana, que vem de outros países, vem fazer os acordos aqui, né, com os líderes locais, que são os caras que estão vendendo a soberania de Portugal, destruindo o exército, né, Fernando? E muitas outras coisas. O nosso parlamento só tem duas funções. De manhã, vai para fazer leis. Ou seja, eles só se preocupam em fazer leis, ou seja, cagar regras para esta sociedade. E à tardinha, vão tratar dos assuntos pessoais e das empresas que eles representam. Só, e basicamente isso. Não servem para mais nada. Sim, sim. Eles vêm e cagam regras, né? Aí, e outras, essas regras para favorecer o próprio esqueminha deles. É que nem o seu Geraldo Alckmin, né? Que é o cara que faz aí as Ele está preocupadíssimo que a Dilma vai sair do poder, ele quer que ela continue. É, exatamente. Teve aqui o caso com 10 eleições. Vocês lá têm as maquininhas, não é? Sim. Lá é o voto obrigatório. Tem as maquininhas para dar o trabalho do sistema. As maquininhas votam por nós aqui, a gente nem precisa ir lá. Mas aqui eu acho que o sistema ainda é mais sofisticado sem precisar de máquinas. É o chamado presentismo. Chama-se o presentismo. Aqui o pessoal não precisa ter obrigação, não há nenhuma regra que obrigue a pessoa a votar. É, o voto aqui não é obrigatório. Não é obrigatório. E então, criou-se ao longo dos tempos esta sensação de democracia, que vai votar, mas a abstenção de ano para ano aumenta. Porquê a abstenção? Porque a abstenção é boa para o governo, porque isso afasta as pessoas da política. Sim, mais... exato. A abstenção, as pessoas não irem votar. Incrível que eles depois gostam muito de marcar as eleições para a época de férias, onde a maior parte das pessoas estão de férias, gostam de ir para a praia. Eles são muito ardilosos. Aquela coisa que eu falo todo dia. O pessoal está na praia, mas vou lá votar. Eu quero ir para a praia. Comunista é filha da puta em todo lugar do mundo. É, claro. Anotem isso aí. Não é só no Brasil, não. Todo lugar do mundo, o comunista é filha da puta. Não, mas o comunismo é sacanagem integral, né? E chegam a números absurdos, de 60% ou mais de absentismo. Vamos supor que Portugal tenha, por exemplo, 5 milhões de votantes. Pessoas que têm uma maioridade para votar. 60% é muita gente. São quase 3 milhões de pessoas. Sim, é muita sim. gente. E quem é que vai votar? É a militância. Quanto mais militância tiverem, melhor. Porque é a militância que vai suportar depois o partido. Mas depois vem o Presidente da República com aquela conversa toda. Ah, o povo tem que ter consciência do voto. Mas no final de contas ele não quer isso. Ele quer é que o povo esteja longe dos assuntos, das grandes questões da nação. Eles querem o povo bem longe. Quanto mais longe, melhor. Por isso eles estimulam muita festinha aqui, regada a droga, regada a putaria. Claro. Sim, porque isso é essa militância que mais tarde vai dar. Depois vai andar com as bandeirinhas com 10 eleições, vai andar aí a fazer arruadas no meio das avenidas, barulho. Tem umas avenidas aqui que está cheio de jovem aí, sem roupa aí, né, pegando sacanagem, né? Aqui tem. Infelizmente, isto cada vez está a ficar pior. É. Infelizmente. Porque, ainda hoje estávamos a comentar. Lembras-te daquela dona que passou, uma dona com os seus aparentemente, nos seus 50, com um shortinho que recebia. Pois é, rapaz, a gente foi short tomar sorvete. Psicológico. É, pois é, o short parecia um cinto da dona, mas uma dona de uns 60 anos de idade, rapaz. Pô, isso é um atentado ao pudor, né, cara? Se fosse mais nosso pudor, né? É mais que isso. É pouca vergonhice. É pouca vergonhice. Quer dizer, tem vergonhice. É porque as pessoas ficam com a sensação de que cria-se na cabeça das pessoas este infantilismo adulto. As pessoas com 60 anos acham-se que têm 20. Daí o Estado vai lá como papaizão, né, da Bolsa Família, da festinha, da droga, dá tudo o que quiser. O Estado dá, mas também tira. Dá, tira a vida dos caras, tira a alma deles, né? Também tira. Agora, Alex, eu vou te falar uma coisa aqui, rapaz. O Fernando pode dar maiores detalhes. E a Sandra também, se estiver aqui, pode falar. Mas a situação aqui, em certos pontos, está muito pior que no Brasil. Tanto que o governo fica em cima e não deixa as pessoas trabalharem. Não deixa as pessoas tirarem... Tem iniciativa para sobreviver. Não pode. Se você quiser montar um negócio, um lanche, um cachorro-quente, fazer um bolo para vender, você não pode. Eles te multam, te proíbem de funcionar, né, Fernando? É, é isso mesmo. Tem uma vizinha, uma conhecida deles aqui, que queria fazer um bolo aí. Foi denunciada, denunciaram ela, não foi? Como é que foi isso aí, Fernando? Foi ela. Sandra, nós temos uma amiga em comum que vive em Guimarães. E tem um pequeno negócio de família, é o único ganha-pão dela. Sim, sim. Alguém foi delatar, né, ao fisco, que ela tinha um negócio em casa sem pagar imposto. Então? Ou seja, o fisco vem e é o único ganha-pão que ela tem. Ela que morre de fome. Eu estou-me a lembrar aqui de um trote escrito do Olavo. Sim, que até a década de 90... O Brasil tinha cerca de 60% a 70% era economia informal. E sim, uma economia informal com essa porcentagem é uma economia pujante. Aqui, aqui existe economia, mas é a economia dos amigos. Sim. Isto é só para os amigos. O mercado é só para os amigos. Sandra aqui pode ter possibilidade de fazer os seus bolos para poder vender, né, aqui na rua, para botar aqui uma bancazinha, tem todas as condições. Sim. Mas não. Vem aí o fisco, acusado de venda ambulante, e somos multados. Não pode. Tem que ganhar, o Estado tem que ganhar comissão. Ou seja, toda a ação humana aqui é tudo com a comissão, para ganhar comissão, pô. É tudo para ganhar comissão. Não deixa de trabalhar o povo. Propina, né? Propina. E tu queres abrir uma. Se tu quiseres abrir um negócio, tens de pagar propina. Ah, mas se você quiser abrir uma boca de fumo, um puteiro. É, uma casa na zona de baixo meritício, né? Uma casa com os vermelhos, um boteco, daí você consegue montar facilmente, né? Isso é óbvio, pesquisa. O Fernando, Camilo, e a Sandra também está aí, sua esposa, um abraço para ela. O Dante está em Lisboa agora, viu? O pessoal está perguntando se é sacanagem da gente. Não, é verdade, o pessoal está lá em Portugal mesmo. Eu não estou acreditando, estou achando que ele está brincando aqui. O Daniel perguntou, é sério. Boa! Não, é sério. O professor Eloy Vitti também entrou aqui agora. Fala aí, Eloy, beleza? Boa noite a todos aí. Eu falo com o Fernando Camilo, com a Sandra, com o Dante lá em Portugal, lá em Lisboa. Tudo bem? Prazer imenso. Um prazer imenso, senhores. Mas que absurdo, hein? Quer dizer que o Estado, então, proíbe tudo. Mas isso tem a ver com a comunidade europeia também, essas regulamentações aí, ou não? Sim, sim. Tem tudo a ver. Tá tudo interligado. Tá tudo. Tem tudo, diretivas, tudo. O produtor de leite tem uma cota para produzir X quantidade, o pescador tem uma X cagada. Quer dizer, uma União Soviética mesmo, você tem que fazer tudo, né, planejado de acordo com a burocracia estatal. Tem que pagar tudo imposto. Qualquer e as multas? E multa? Multa de carro aqui você tem que pagar na hora, não é depois não. E outra coisa que eu estava percebendo, eu estava vendo alguns dias atrás a TV portuguesa, e eu vi uma coisa que eu fiquei assustado. Assim, muitos chineses comprando propriedades aí em Lisboa. Eu não sei se isso daí está acontecendo, um fenômeno como no Brasil, porque no Brasil a gente está até fazendo um mapeamento informal aqui disso, né? Até há um negócio dos vistos gold, em que o atual governo está metido nisso, está a ganhar comissãozinha por trás, para facilitar a entrada de chineses. Bem, a entrada de chineses em Portugal. Sim, bem, então este A economia chinesa é uma maravilha. Ela enche o cu de dinheiro e depois tem que... Eles já não acreditam naquilo mais. Com o dinheirinho, venham aqui por o dinheirinho. Sim. Não, o Fernando estava me dizendo aqui que o José Sócrates, né, aquele cara que foi presidente, amigo do Lula aí, picareta, ele está preso agora, né? Diz que ele foi lá para a China, achou uma maravilha aquilo lá, né, Fernando? E daí viu, né, como que os salários eram baixos, né, aquela grande, grande progresso, né, aquela grande maravilha de civilização lá. Então, vamos fazer igual em Portugal, vamos abaixar os salários. Chegou aqui e começou a baixar o salário de todo mundo. Né? Só que tem um detalhe, né, o pessoal lá trabalha de escravo, né, na China. O pessoal lá fica, tem que dominar o salário. É o pessoal liberal, né, Dante, né, Fernando? É o pessoal, eu estava ontem o Conde falando sobre isso, desse pessoal liberal. Eles acham que podem ganhar dinheiro com os outros se lascando. E eles são, claro, o... Querem ganhar dinheiro e mais nada. Querem ganhar dinheiro e dane-se, né? Ganhar dinheiro. E depois vem os revolucionários e tomam o poder facilmente, né? É, na verdade, assim, olha, o que começou a destruir Portugal foi o liberalismo, tá? Foi o liberalismo. Porque Portugal começou a importar as ideias lá do iluminismo, né? A maçonaria começou a se fortalecer. Aí o Marquês de Pombal, que era um maçom também... teve a magnífica, brilhante ideia de fechar um monte de ordens religiosas, né? Fortaleceu bastante a maçonaria, o liberalismo, o iluminismo. Aí o que aconteceu? Esvaziou Portugal, isso esvaziou a educação, né? O sistema educacional português, dos valores cristãos, que foi o que nortearam a construção do país. Né? Isso aí é a mesma coisa que você cuspir no prato que comeu, né? Ou começar a xingar o seu pai ou sua mãe de vagabunda, né? É isso que eles fizeram aqui. Os liberais. E aí depois aconteceu. Acabaram com toda a força do país, os comunistas vieram e agora estão derrubando. Mas o que começou com esse entreguismo, essa onda de entreguismo, essa onda de destruição da tradição portuguesa, né? Da tradição portuguesa, da soberania nacional, e daquilo que é a essência da força lusitana no mundo, foi o liberalismo. O liberalismo, os liberais. É, exatamente. O Paulo Gambi, aqui de São Paulo, está mandando um abraço para todos nós aí, para vocês especialmente. Está perguntando sobre a questão da água, que até onde ele sabe é efetuado por uma empresa de toda a comunidade europeia, uma mesma empresa, que após essa empresa tomar conta, a conta de água ficou muito mais cara do que antes. Né? Não sei se é fato aí em Portugal. Aqui realmente as contas estão subindo mesmo, quanto de energia. Mas é a mesma empresa, se o Fernando sabe disso, né? O Fernando foi ali ver um negócio, eu já beleza. Volto, pode falar melhor. Mas o que eu tô vendo é que o cerco tá muito fechado. Inclusive bem, tem muita gente desempregada aqui, né? Tem 3 milhões de desempregados aqui, né, Fernando? Estão perguntando sobre a empresa de água, que tá uma empresa só aqui. É a mesma, da comunidade europeia toda, né? Por enquanto é. Por enquanto é uma só. É pau. Chama-se Epau. Ah, legal. É pau no povo. É pau no povo. Pau no povo. O Eloy tá falando. Fala, Eloy. Diga aí. Dante, é um prazer imenso de novo, viu, cara? Ô, Dante, é o seguinte, ó. Eu tenho que fazer uma pergunta aqui pro pessoal aí. Pro Fernando. Pode ser, pro Fernando. Fernando, é o seguinte, pode ser ingênuo até a minha pergunta, mas as universidades estão tomadas pelo gramscismo, assim, como está no Brasil, ou tem alguma coisa que se sobrou dessas universidades aí? Olha, eu concretamente... Olá, Eloy, boa noite. Boa noite. Eu não sei o que é que se faz entre as universidades, mas basta ouvi-los falar que há para ter a noção do que é que sai de lá. É, o que ele... ouvi-los falar, as ideias que trazem de lá... Então, por exemplo, eles falam nos jornais, na grande mídia, sim, na TV. Sim. E só abobrinha, né? Só reforça o esquema. Só sai lá ativista político. Sim, é aquele papinho de mudança. Sim, vai melhorar. A mudança, mas as propostas são deles e as políticas são deles, certo. E a mudança. Então é o sistema revolucionário a pleno aí também, né? Não tem nada. Mas o que eu queria perguntar é o seguinte, vocês em Portugal, vocês têm algum tudo isso aí, tem algum núcleo de resistência aí, Fernando? Alguma coisa que você veja, por exemplo, nós aqui no Brasil, nós somos um núcleo de resistência, tá certo? Tem muitos outros, tá? estão surgindo outros, né? uma coisa que está, vamos dizer assim, renascendo aqui no Brasil. E você sente algum núcleo de resistência aí? As pessoas estão estudando, estão fazendo alguma coisa no sentido de dar uma rompida nesse sistema aí, ou tu não vê nada? É terra vazada aí também, O meu limite do horizonte é pequeno. É pequeno, mas eu creio que haja grupos de pessoas que queiram dar a volta a isto. Porque isto não está nada bem. É, assim, aqui o que eu percebi, nesse curto tempo que eu estou aqui, né, eu cheguei essa semana aqui, é que tem alguns grupos, especialmente monarquistas, que estão a investigar o que acontece, e eles conseguem interpretar, quer dizer, sabem o que está acontecendo, né? Agora, eles ainda não passaram para a esfera da ação. No Brasil, nós já passamos para a esfera da ação. Nós já estamos nas ruas, né, estamos fazendo protestos, tem algumas pessoas ocupando espaço. Aqui ainda não, por incrível que pareça, né? Parece, pode ser que exista, mas pelo que eu conversei com o Fernando aqui, pelo que eu vejo nas ruas... Né, o que tem de cartaz, de banner, de outdoor do Partido Comunista aqui é uma coisa impressionante. Né? Eles deram uma grande acelerada. Como o país é menor, é mais fácil deles imporem uma agenda uniforme. Né? Tanto que uma coisa que me chamou muita atenção é que eles não têm polícias estaduais aqui. Tem só a tal da Guarda Nacional Republicana. Né, Fernando? E a PSP. PSP? PSP. É Polícia de Segurança Pública. Polícia de Segurança Pública. Então, ambas são federais. Mas aquilo é... Vê o bandidinho a assaltar e eles têm que virar a cara para o lado. Quase não podem fazer nada. Mas eles andam armados? Até. Primeiro tem que atirar para o lado dois ou três tiros. Ah, é? É aquela conversa do... Aquela conversinha procurada. Sim, sim. Primeiro vê o bandido, mas o bandido está armado e ele tem que atirar para o lado dois ou três tiros, mas o bandido já atirou nele. E tem casos aí que correm mal, de polícias mortos. Policiais mortos, né? É, então, ainda tem aquela política também de que não pode atirar no bandido, coitadinho do bandido, né? Essa, na verdade, são uniformes, né? Ei, Dante, então quer dizer que eles não têm ainda um combate na esfera cultural aí que se possa dizer que esteja em germe, enfim, o combate cultural não se faz. Tem um combate cultural... Só cultural, ainda não tomou as ruas, né? Isso que eu estou observando. Mas o combate cultural existe, Dante. Você percebe que tem alguma coisa aí que você... Pelo menos não sou, tem coisa aí que... Tem, mas assim, é mais intelectual. Tem vários grupos de estudo, né? Tem grupos de estudo que tratam da questão da monarquia, que são contra a república. Aqui é o seguinte, sabe como que eles implementaram a república aqui? Eles mataram toda a família real. Bom, não é novidade isso, né? Isso não é novidade. Bom, pelo menos no Brasil, eles deixaram a família de Dom Pedro II vir embora, pelo menos, né? Pra Europa aqui. Pra morrer aí. Só que aqui não. Eles mataram o rei, rapaz. Mataram o rei. Tá? Então, esses republicanos que tem aí toda uma ideologia liberal, maçônica por trás, né? É que estão... realmente por trás de todas as barbaridades. E aqui no Brasil, né Dante, o perigo é esse, porque quem está polarizando agora aqui no Brasil a oposição, eles se apropriaram das massas nas ruas, porque os 3 milhões de pessoas que apareceram nas ruas, teve outro dia que um aí falou que foi um japonesinho que levou o pessoal para a rua, o japonesinho que fica aí pedindo pinico para a organização globalista em Washington, né? Turminha liberal, a turma do espanador. Eles falaram que ele que levou, né? Os liberais. E esses liberais estão falando que eles que estão encabeçando essa oposição, esse processo de mudança no Brasil. Não. Vocês não são porra nenhuma. Vocês não têm nem apelo popular. Quem são vocês para poder falar? O povo não acredita em nenhum liberal. Estava falando isso ontem com o Conde até. O discurso liberal é uma burguesia. O discurso liberal só encanta os burguesistas. São esses caras esquetas. Que vivem de aparência e que, na verdade, já tem na raiz daquele pensamento deles uma mentalidade revolucionária também. É, sem dúvida. Agora, eu acho que... Por isso que é importante, cara, o que a gente está fazendo aqui, porque a gente está fazendo só no aspecto cultural, no âmbito cultural, né, Eloy? Não sei se foram aí. Mas a gente só está fazendo no aspecto cultural. Mas a gente vai ter que incentivar o pessoal aí na prática... Pra poder não deixar isso descambar na mão dessa turma que já tá descambando. Porque eles têm televisão, eles têm jornais, têm revistas, têm editoras, tudo por trás deles. Muita grana de fora, muito dinheiro de fora, e a gente vai ter que ver como vai fazer para poder deixar isso na mão do povo mesmo. Né? Todos nós, não só eu, nem só você, nem todo mundo tem que ajudar, a gente tem essa responsabilidade moral, porque depois não adianta reclamar. Porque o que esses caras estão preparando para o Brasil faz parte do próprio plano do PT estar no poder. O PT cair e dar continuidade com a mesma turminha ligada ao diálogo interamericano, a comissão trilateral, o pessoal da KGB e Eurásio, o Diabo 4. Né? Exatamente. Eu já vou dar um alerta. Você aí do Brasil que está nos ouvindo, né? Você que tem seu negócio aí informal, você que faz seu bolo para vender, né? Você que é mecânico, que você que não tem nota fiscal, né? Camelô. A coisa está se configurando para você não poder mais trabalhar, não ter mais o seu sustento, viu? Mas ela está configurada. Participe dos protestos agora dia 16 e não admitam que esse esquema continue. Porque senão vai acontecer igual já acontece aqui, onde a pessoa é proibida de trabalhar. Diga, Dante, essa foi uma questão que nós levantamos aí um tempo atrás. E eu estou muitíssimo preocupado com isso aqui no Brasil, tá? Porque o Estado, você também sabe disso, nós sabemos que o Estado ele tem uma estrutura de controle sobre a atividade econômica que é uma coisa impressionante, antes nunca vista. Tá? E esses que você disse aí, vou te contar rapidamente o que aconteceu. Eu que vivi os anos 80 e 90 no Brasil, já ativo economicamente, tá certo? Naquele período, nós vivíamos. Quem salvou o Brasil, quem salvou as pequenas, as famílias e as pessoas pobres, foi a economia informal. Isso todo mundo que viveu nessa época sabe disso. Tá quem, certo? Quem se lembra, não, de, lembra disso? Quem viveu lembra não tinha, disso. Não tinha nota fiscal, não tinha nota fiscal, a economia informal funcionava e salvou o Brasil de uma miséria. A gente vivia no Paraguai trazendo muamba para viver aqui, cara. Mas era uma coisa impressionante isso aí, tá? Isso funcionou, Alex. Tá? Agora eu quero ver você ir pro Paraguai, pegar suas muambazinhas e vender no Brasil para você ver como é que fica. Escuta, companheiro, primeiro é o nosso aqui. Tu tem que ter um CNPJ. Você vai ter que pagar para essas empresas metacapitalistas nas mãos desses liberais de Araque que estão aí agora fazendo a posição do PT. Falando mais menos Estado. Estão fingindo que é oposição. Tem um aí, eu não estou falando que ele esteja envolvido, mas um aí que é num instituto desses aí liberais, que o cara é sócio da Odebrecht, da Petrobras. É ligado com a família do Fernando Collor de Mello, da empresa dele. Quer dizer, meu amigo, vocês aí não enganam ninguém com esse discurso liberal. Olha aqui, você pode ver hoje já, Dante. Há uns anos atrás nem se imaginava isso. Por exemplo, você tem aqueles vendedores de tudo que é coisa, né? Cadeira de vime, bergamota, maçã, pera, etc. Sempre ambulantes nas ruas, tá certo? Hoje, pelo menos nas cidades que eu conheço, os caras vendem fora para vender, fazer essa economia informal. Já tem um fiscal em cima. Vai na ter hora, chinês. Olha, a gente está fazendo aqui um levantamento no Brasil. A gente tem que montar esse painel urgente, para hoje. Mandarem fotos das suas cidades, dos seus locais. Tem o comércio do centro de Recife, já nos avisaram, 60% é da chinesada, da máfia chinesa, quer dizer, do governo chinês, da ditadura chinesa. Os caras estão invadindo o Brasil, até os ambulantes vão ser chineses. O contrabando é chinês. Exato. E o brasileiro que você bota para competir com eles... O Brasil não vai mais ter, o brasileiro não vai mais ter direito nenhum, não vai ter direito de trabalhar, não vai ter direito de ter seu negócio, porque tudo vai ficar na mão do governo. O governo impediu o brasileiro de ter as coisas, impedir de trabalhar, impedir de fazer a venda dos seus produtos que fabrica em casa de maneira informal, tá? Pra quê? Pra favorecer os invasores chineses, pra favorecer os invasores fabianos e liberais. Esse esquema que está sendo gestado, que está putado aí no poder, no Brasil, né? Estão querendo entregar o Brasil para a China. Essa revista Veja apoia, essa revista criminosa, essa organização criminosa chamada Revista Veja, Editora Abril, Rede Globo, Folha de São Paulo, todos eles estão envolvidos, toda essa grande mídia está envolvida com isso, meus caros. Mas e tem um detalhe ainda, vocês não se esqueçam, nós estamos vivendo uma crise muitíssimo grande aqui no Brasil, muito, muito, muito grande. Vocês verão até o final do ano hordas de indivíduos sem emprego. Nós estamos vendo alguns sinais aqui agora, nós já estamos vendo, mas, Dante, todos nós sabemos que isso vai se agudizar de uma forma exponencial esse negócio, tá certo? E aí eu quero ver o seguinte, ó. As pessoas vão passar fome. Porque o controle é muito grande do Estado. Tá certo? O Estado tem o domínio total da economia. Tá? Agora, a minha pergunta... São vagabundos, bandidos, piores para esse PDT, é um partido de vagabundo vigarista. Totalmente, eu conheço algum. Dante, vamos lá para a conversa que a gente está falando antes, Fernando. O Eloy também já estava conversando comigo. Vamos para a conversa que a gente tem que ir. Precisamos criar um governo provisório de transição no Brasil. Precisamos fazer isso hoje. Um governo... provisório de transição no Brasil. Não dá mais para contar com nenhuma dessas lideranças políticas. Vamos buscar as lideranças morais que ainda existem no Brasil, pouquíssimas, e colocar essas pessoas à frente desse processo, porque só elas podem fazer isso daí. Eu não posso fazer, o Dante não vai poder fazer, o Eloy não vai poder fazer, o Fernando não vai poder fazer, mas existem pessoas que eu tenho certeza que podem fazer. Nós fizemos com o próprio Dom Bertrand, mas pode ter outras pessoas. Dom Bertrand é uma pessoa preparadíssima. O Bolsonaro é outro que eu acredito também que é preparadíssimo para isso. E outras pessoas, temos que juntar esse pessoal. Isso é verdade, Alex. Isso aí é uma coisa... tu veja só, nós vamos ter agora, no dia 16, também uma mega manifestação pelo Brasil afora. Isso é para isso, essa manifestação. Não para ficar reclamando. Fora PT, não é fora PT, não. É fora tudo isso. PT, PSDB, PDT, Justiça do Trabalho, STF, toda essa putada. Receita Federal, Polícia Federal, que é uma KGB do B no Brasil, que fica espionando todo mundo para poder ferrar o cidadão comum. Ó, vazou uma informação, não sei se vocês estão sabendo, viu? Vazou uma informação de uma das principais empresas de hackear computador aí no mundo, italiana, que vazaram os documentos deles, porque eles estão prestando serviço há muito tempo para vários governos do mundo, inclusive do Brasil. O governo do Brasil está invadindo o computador de todo mundo, através dessa empresa aí, de outras, para poder monitorar e espionar o que você está fazendo aí contra eles. E para te ferrar, para te meter processo secreto, igual fizeram com o Romeu Tuma Júnior. Ah, o esquema tá funcionando faz tempo. Não vão fazer isso com os liberais. Isso aí não é cogitação, não. Com esses liberais eles não vão fazer, não. Não vão fazer com o Fernando Henrique Cardoso, nem com a turma do José Silva. Não. Agora, se você montar um negocinho pra você vender sanduíche na esquina, aí sim, aí vão te prender. Aí vão te prender. Mas o chinês pode vir aqui legal, com documento todo fajuto, montar uma pastelaria que vende cachorro frito, que ele vai lá e continua trabalhando normalmente. Não, o chinês, cachorro frito nada. O chinês vai vir aqui e vai tomar conta da Petrobras. Tá? Também. Lá da Itaipu. Já tomou conta, já. É isso aí, meu filho, é isso aí. Todas as riquezas naturais, né? Nosso recurso, nosso dinheiro. Nós somos um país riquíssimo. O Brasil é riquíssimo. De minerais, de recursos naturais. Recursos naturais inesgotáveis, tá? Segundo maior produtor do mundo de etanol. Não poderia ter uma combinação entre Portugal e Brasil para poder explorar essas coisas com maior inteligência? para poder fazer os dois países levantarem, por estar na Europa e por ter dado todo esse fundamento do país, e o Brasil por ser um país novo e ter todas as condições para poder fazer essa ajuda mútua que seria necessária existir. É, essa é uma boa ideia, Alex, mas o problema é o seguinte, cadê os homens para fazer isso? Cadê os homens com duas bolas? Os homens com culhão para resolver esse problema. Onde que estão esses homens? Tá na hora de cobrar. Vamos parar do blá blá blá e vamos cobrar esse pessoal. Não estou falando que a gente está com papo. Tem que cobrar, tem que ir para a rua. É o seguinte, o que eu vejo, Brasil e Portugal estão com problemas muito parecidos, tá? Estão com problemas muito parecidos. Aqui no Brasil, aliás, aqui em Portugal, nem sei onde que eu tô mais, cacete. Estou confuso já, e amanhã eu tô indo pra Espanha ainda. Mas veja, aqui em Portugal, eu vejo que o governo conseguiu controlar muito mais a sociedade, tá? Conseguiu controlar, assim, economicamente. Quer dizer, o povo tá ferrado mesmo, tá com pouca opção de emprego, com escassez de coisas. Quer dizer, não é que é escassez, mas... a escassez de dinheiro, então as pessoas não conseguem comprar as coisas, tá? O que que acontece? Vem os turistas de fora e compra. Quem gasta aqui é o pessoal da Alemanha, da França e da Bélgica, tá? Porque português mesmo só se ferra aqui, não é mesmo, Fernando? Então o que que é? Isso aqui virou um parquinho de diversão pro pessoal que tá precisando da carne seca lá do esquema da União Europeia, entendeu? Então deve ter muito funcionário público aí também em Portugal, não? É muito, muito, muito, muito, muito, muito. Demais, né? Demais. É aqui na Grécia, né? Todos esses lugares onde tem muito infiltração do Partido Comunista, né? Tem muito funcionário público. E é muita gente, pelo que eu vi aqui, pelo que o Fernando me falou, é um pessoal assim que não tem competência nenhuma, só fazem pataquadas, só infiltrado pela... Onde isso é diferente, Alex? Pataquada é enfiar o pé pelas mãos, é fazer burrada. Eu sei, incompetente, né? Eu sei. Onde isso é diferente, né? Onde é diferente do que isso? Saem bonitinhos ainda do esquema. Fazem burrada e ainda ficam limpos. Fazem burrada e ficam limpos. Limpo. Leva os trocos ainda, né? Ó, Eloy, outra coisa, viu? Esses caras, eles estão entrando aqui num esquema dinástico. O pessoal fala mais da monarquia. Monarquia não pode porque é dinástico. Só que é o seguinte, o comunista mor lá, ele militou no Partido Comunista e tal, aí virou lá primeiro-ministro, virou presidente, virou sei lá o que ministro, aí ele bota o filho dele pra sucedê-lo, o Eloy. Ah, mas isso daí é o sistema comunista, a nomenclatura é isso, né? É a prolongação indefinida do poder dele por dinastia mesmo, né? Deles lá. Mas aqui no Brasil não é diferente. É a mesma coisa. Eu tava falando isso aí agora, o Eloy. Agora do seu Mário Garneiro, é um dos caras dessa dinastia, dessa oligarquia que está tomando conta do Brasil, tomando conta, não, dilapidando o Brasil, né? Como essa da turma do seu Fernando Collor de Mello, da turma do seu José Sarney, do seu Fernando Henrique Cardoso. Você vê, é uma trupe que é sempre a mesma. Não muda. Eles são ladrões. Por que acontece? Da editora Abril, dos Tivita, dos Marinhos da Globo. Eles são usurpadores. São ladrões, são bandidos. Por que que a monarquia tem o direito ao governo da nação portuguesa aqui? Porque foi a monarquia que fundou a nação, tá bem? Foi através de uma aliança, né? Tudo bem, com a igreja, com os nobres, com os militares, tudo. E fundaram o Portugal aqui no século XII, tá certo? Vem daí a legitimidade. Por que você pode comandar, por exemplo, a sua casa? Porque você trabalhou, você comprou a sua casa. Eu acho que agora tem que... isso daí é muito importante você estar falando, tem que ser explicado para poder tirar esses mitos que existem sobre esse assunto. Mas a gente tem que pensar agora no caso desse governo provisório de transição. A gente tem que criar isso mesmo, porque um gabinete de transição no Brasil, como disse Olavo, já passou do tempo aqui, não dá mais pra... Tem que ser desfeito tudo que já foi feito e começar tudo do zero, meu caro. Porque senão... A gente não vai ter, porque agora é a China e a Rússia que está tomando conta disso aqui, meu caro. Não é mais o PT, não é o PSDB, meus amigos. É uma ditadura sangrenta de bandido da pior espécie. Agora é a hora, não pode passar mais. Se passar de agora, nós vamos virar um bordel da China, tá? Como o chinês tem pau pequeno, acho que vamos virar bordel do sei lá. Você come com dois palitinhos e vai vir com um monte aí, meu amigo. Vai vir com uma trupe, não vai vir com um só, não. E o negócio é o seguinte, meus caros. Se a gente não agilizar isso agora, vai vir essa rapaziada aí, né? Fala, PT! Impeachment da Dilma! Meu caro, impeachment... o bicirica nenhuma. Pus um vídeo aí de um jurista aqui do Brasil, esqueci o nome dele, deixa eu ver o nome desse, eu acho. Que ele falou muito bem dito, que não é porcaria nenhuma de impeachment. Ele usa o nome de interdição constitucional. É isso que tem que ser feito. Não dá mais para esperar. Está na lei, está na própria lei do Brasil. O poder está todo comprometido por uma casta de vagabundos da pior espécie, narcoditadores, envolvidos com todos os tipos de crimes que você possa imaginar. O Brasil é o país mais assassino do mundo. Morrem-se mais de 100 mil pessoas por ano no Brasil assassinadas, mais que em qualquer guerra do mundo. Mais de 40 mil crianças desaparecem nesse país. É um país que é uma carnificina 24 horas por dia. O ISIS vai sentir até ciúmes do que esses caras fazem no Brasil. Quer dizer, como que a gente vai poder ficar negociando com esse poder estabelecido? Os que apareceram aí e tomaram frente muito espertamente, né? Porque esses caras foram malandros. Não, vamos tomar conta aqui, põe lá os molequinhos lá, cara de bobão lá pra tomar conta do negócio. E por trás tá o dinheiro lá, tá os caras por trás de PSDB, Partido Novo, né? Organizações aí da Atlas Foundation, Cato Institute, Comissão Trilateral, dos Rockefeller, que é um organismo globalista, metacapitalista, que está fazendo justamente isso que está acontecendo agora lá em Portugal e no Brasil. O plano desses caras é o quê? Implementar no Brasil aborto sistemático, redução populacional, destruição da família, destruição da igreja, da religião, destruição das forças armadas, já destruíram. Está tudo no cronograma deles, meus caros. O Fernando está dizendo que aconteceu a mesma coisa aqui, viu? Isso tudo que está falando aí já aconteceu aqui. Aqui está mais avançado. Tem casamento gay, tem aborto. Aqui já aprovaram o aborto já. No Brasil, pelo menos, nós conseguimos segurar, né? Já estão a falar na liberalização das drogas, da prostituição. Daqui a pouco já anda aí no ar a eutanásia. Daí o povo vai entrar em desespero no cataclismo caótico que Portugal está. Vamos embora, por favor, venha Putin, nos salve Putin. Vem Eurásia, né? É isso que eles estão fazendo. Exatamente. Essa ideologia, o Partido Comunista que estragou Portugal, e é financiado por quem? Pela Rússia, desde sempre. Né? Todo lugar, eu estou andando num lugar aqui, olha, estou num bairro aqui, rapaz, que é o bairro com nome de nobre. Mas você só vê bandeira comunista aqui. Só vê com esse martelo pra tudo quanto é lugar. Mas eu não acredito que você esteja me dizendo isso. É verdade isso? Mas é inacreditável. Como é que é o negócio? Essas bandeiras pra tudo que é lado aí, Tudo que é lado, Eloy. Parece... Sabe o que parece aqui? Escola secundária com aqueles grêmios cheios de bandeira comunista. Que coisa tá muito mais avançada, tá? Porque aqui é o seguinte... O Brasil tem algumas vantagens estratégicas que nós temos que levar. Nós temos que levar em consideração. Explorar. O Brasil é muito grande, tá? E o interior do Brasil, o povo é profundamente reacionário, tá? As polícias estaduais ainda são reacionárias. As polícias civis ainda são reacionárias, tá? O povo ainda é reacionário no interior. Vai lá no interior da Paraíba, interior de Pernambuco, interior do Maranhão, tá? Outro dia veio uma ouvinte lá do interior do Piauí dizer que escuta sempre a gente, concorda com a gente. Pessoal, é altamente... O PT não conseguiu se infiltrar em todos os lugares ainda. Nem a ideologia socialista, né? Então, o povão dos rincões do Brasil mesmo não admite a agenda esquerdista. Nem mesmo a agenda liberal. Tá certo? O pessoal é realmente tradicionalista, né? Mas eu estou impressionado. É conservador, não é tradicionalista. É mais conservador mesmo. O povo brasileiro é, em sua grande maioria, conservador. Né? Então, eu acho que o que está faltando? Ligar isso com uma liderança, como, por exemplo, Dom Bertrand. É o líder que todo o povo quer, todo o povo espera. Tá bem? A gente trabalhando isso no imaginário. Eu acho que a gente tem que colocar, assim... lideranças morais... sem assim uma perspectiva imediata dos objetivos políticos de cada um, né? Por exemplo, eles vão ter objetivo monárquico, claro, né? E eu não sou monarquista, acho que boa parte do pessoal não é monarquista, mas tem que entender como figuras centrais, figuras morais, porque eu já falei com algumas pessoas, falaram, mas esse povo do Dom Bertrand ali, o pessoal não vai gostar, vai achar ruim. Falaram, olha, eu acho muito pelo contrário, eu acho que tem que até ser explicado, né? Quem é realmente Dom Bertrand, porque ele é muito conhecido no Brasil, mas ele não tem um alcance, talvez, popular, podemos dizer assim, como o Lula tem. Então tem que ser explicado isso daí, e outras pessoas também, não é só o Dom Bertrand, não, tem mais pessoas aí que tem que procurar. que tenham coragem, né? Porque o problema também é isso, né? Tem muita gente que fala, mas chega na hora H, não vai querer se meter nisso. Para poder fazer uma verdadeira frente, um governo, um gabinete de governo paralelo para a transição do poder no Brasil, porque o poder não aceita vácuo, né, pessoal? Nossa, não adianta achar que vai cair de paraquedas um anjo para poder resolver nossos problemas, né? Exatamente. E o Brasil está se configurando para haver no Brasil um grande vácuo de poder, né? Porque quem está governando o Brasil... Já está, né? Ele já está num grande vácuo de poder agora, né? Eu acho que quem governa o Brasil hoje é o seu Fernando Henrique Cardoso. O seu Fernando Henrique Cardoso, exato. Com esses liberais por trás... Esse próprio ministro da economia aí, cara, o cara representa o Bradesco, representa o metacapitalismo internacional aí, cara. É. Claro que é uma coisa compartilhada com o Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo não saiu do poder ainda. Não vai sair. Que nem falou que o Lula vai ser preso, acabou a mamata. É puta piada. O Lula é um bandido da pior espécie, ligado com tudo isso daí. O Lula não vai sair fácil dessa história. Não vai ser brincadeira o negócio. Vai ter que ter uma iniciativa mesmo de pegar as pessoas que tenham coragem e vergonha na cara para ter uma reação. Porque senão, meus amigos, depois não adianta reclamar. É. Mas então, quer dizer que a gente chama os brasileiros de seres com anos complacentes. Quer dizer, mas Portugal é piroca e ser menor, piroca, né? Deles lá, cara. É menor, né, cara? É aquela coisa, Eloy, a questão territorial, né? Como acho que o que segurava mais Portugal eram as colônias, né? Quando conseguiram tomar as colônias, foi fácil destruir Portugal, né? Porque muita gente teve que voltar, inclusive, né, o Fernando? Muita gente teve que voltar das colônias, porque... Deixaram tudo pra voltar. Ó, o processo foi o seguinte, começaram a luta para destruir Portugal nas colônias, tá? E o que que eles fizeram? Correram os pés da mesa aqui, né? Estilaram as lutas anticolonialistas, né? Portugal é malvado, né? Vamos expulsar os portugueses, né? Aí bota aqueles bruta negão lá, né? Feiticeiro, canibal lá no poder, né? Que ficam se matando uns aos outros e expulsam os portugueses, milhões e milhões de portugueses expulsos das colônias. Volta para Portugal, onde nas colônias eles eram prósperos, tá bem? Eles produziam, tinham negócios, vastos negócios, mandavam muita riqueza para Portugal, tá? Mandavam muitos recursos e tal. Economia não surgirá, ela se surgir, ela vai ser muito minguada, não vai ter aquelas condições que nós tínhamos naquele período, sabe? Você abria sem preocupação nenhuma a tua empresa, era tudo tranquilo, entendeu? Você tendo capacidade, por exemplo, um profissional da Embraer, todos eles se colocaram logo em seguida, dando um jeito na vida deles, sustentando suas famílias e tal. Isso aí aconteceu em toda a cadeia econômica, entendeu? Mas hoje, como é que... Abre você alguma coisa de engenharia sem você ser perseguido? Abre uma empresinha para fazer alguma coisa, para você ver se você consegue dar um passo na rua para vender o teu produto. Não vai ter isso. Não, mas mesmo, eu estou dizendo, também isso é firminha, mas mesmo informal mesmo, tipo camelô, olha, para dar exemplo, muita gente perdeu emprego, e depois de uns anos, quando a coisa melhorou, eles voltaram para a Embraer. Por exemplo, eu tinha muita amizade com um gerente, ele era gerente de sistema de combustível, olha só o nível da pessoa. Ele foi cortado, Sabe o que ele foi fazer? Ele pegou o fundo de garantia, comprou um monte de caiaque e foi alugar caiaque em Caraguatatuba. Olha aí, ó. Aí, ó. É isso aí, cara. Mas é isso aí. É isso aí. Eu vi um outro que fez, que também, um cara desse aí, ele começou a fazer mesas, mesas de centro, de sala, etc., com uma técnica que ele sabia, ficava muito bonita a mesa e tal, e começou a fazer mesa lá no fundo de quintal da casa dele, funcionou também, sobreviveu. Agora eu quero pegar uma mesinha dessa pra vender, eu quero ver como é que tu faz, cara. Ah, o governo faz 40%, aquela... não quer nem saber. E daí ninguém compra. Pela época tinha muita locadora também, o pessoal abria locadora de vídeo, se virava. Isso. Quem fez, quem matou isso aí? Foi o Fernando Henrique Cardoso. Foi o PSDB, foi o José Serra, foi o Geraldo Alckmin, foi o Mário Covas. Essa putada toda do PSDB que fez isso daí. Mas claro que foi, Alex. Essa maldita nota fiscal paulista que eu nunca... Não peguem isso daí. Isso é pra monitorar você. Não peguem, Alex. Isso daí não é pra ganhar... Como disse o Fernando Camilo agora, falou... Lá em Portugal vai ganhar um carrinho no final do ano. Vai ganhar um carrinho, um escambau. Isso é mentira. Não, ele vai ser sorteado para participar de um sorteio, Alex. Tu não entendeu. Sorteado para participar de um sorteio. É disso que trata. Só vai ganhar os caras do esquema deles, claro, né? Mas é lógico. Ó, eu vou deixar vocês aí. Falou, jovem. Mas, então o cara se recuperou, voltou para a empresa depois de 3, 4 anos e ficou numa boa. Qual é o problema? Né? É, qual é o problema? Então é isso aí. Valeu, meu caro. Um abraço. Falou. Tá feito. Grande abraço. Quer dizer, olha só como que é o negócio. Hoje em dia a gente nem a chance de fazer essa economia informal vai ter. Por isso que aqui na Rádio Vox nós fomentamos a economia informal. É que nem eu tava conversando. Sabe quando que a Rádio Vox vai ter CNPJ? No dia que vampiro doa sangue e saci cruza a perna. O negócio é o seguinte, os caros amigos da Rádio Vox, o professor Olavo de Carvalho, sobre esse negócio de publicações de livros, o pessoal do Minas Sem Máscara fez um trabalho maravilhoso, eles publicaram agora, vão lançar agora, já está pronto o livro, O Eixo do Mal Latino-Americano e a Hidra Vermelha, O Eixo do Mal vai ser a segunda edição, Dr. Heitor de Paula, está pronto. E o Hidra também está pronto do nosso grande Carlos Azambuja. Ele falou, mas esses livros têm que sair num esquema grande da Record. Eu falei, professor, temos que fazer economia informal, essa Record que vai pra puta que pariu, essas editoras que vão pra puta que pariu porque estão associadas ao poder. Vamos montar no Brasil 500 editoras informais que não paguem nada pro governo, que gere, sei lá, 20 mil empregos, 30 mil empregos diretos. Vamos fazer uma economia informal. Tem que dar mal puto pra esse governo, filha porra da puta. Nenhuma pro governo. Tem que dar nada. Não, tem um centavo para os ladrões. O que puder tomar deles, o que puder deixar de dar para eles, tem que deixar de dar, tá? Ó, entendam isso como quiserem. A mesma editora que publica aquele vigarista chamado José Serra, aquele bandido, vagabundo, ladrão, safado, comunista. Ele é mais comunista que o Lula ou o José Serra, cara. Ele é oposição. O PSDB que tá mantendo o PT no poder, você acha que se eles fossem oposição já não tinham derrubado? O Collor por muito tempo. Esse vagabundo, Dante! Esse vagabundo no carro de som aqui falando, né? Discursando pro povo. Esse cara é um bandido, esse cara tem que ir pra cadeia, esse José Serra! Safado! É o fabianismo, né, cara? É o Fabiano, ele representa isso aqui no Brasil, né? Comunista, comunista, cara! Nós vamos ter que. Eu repito meu bordão, comunista é filha da puta em todo lugar do mundo. Mas não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Porque os caras vêm com essa política das tesouras, né, Alex? Ela é quase imbatível essa coisa. E ela só é possível de se travar essa tesoura funcionando você explicando muito, você ensinando bastante, você insistindo em ensinar as pessoas a perceberem essa estratégia, né? Essa estratégia é uma coisa maldita, sabe como maldita, é? Maldita, Eloy. Você veja só, meu caro, esse pessoal vem falar de formalismo, né? Você tem que regularizar sua situação com o governo para trabalhar, para você ganhar seu dinheiro, honestamente. Uhum. Veja o caso dessa Rede Globo, essa quadrilha de bandidos, de traficantes, de satanistas, de bandidos, de ladrão da pior espécie, de pedófilos. Os caras receberam durante 12 anos do governo do Foro de São Paulo, PT, na narcoditadura do Lula, da Dilma Rousseff, 7 bilhões de reais de propaganda do governo federal. Mas o que o governo federal tem que fazer propaganda para a Rede Globo, meu caro? Que 7 bilhões. É algum produto que eles estão vendendo? Eu quero ver as coisas na prática, eu não preciso de propaganda. Eu quero ver o hospital funcionando, eu quero ver estrada sem buraco, eu quero ver segurança pública na rua, eu quero ver bandido preso ou morto. Eu não quero ver 100 mil homicídios por ano, eu não quero ver velhinha com câncer, como eu fiquei sabendo hoje de um caso, que está com câncer terminal e foi expulso do hospital. Porque não tem como tratar a pessoa lá, que é uma roubalheira desgraçada lá dentro. Hospitais nós nem temos mais aqui no Brasil, sabe disso, né, Alex? Mas isso eu nem vou entrar nesse mérito, né? Não, vamos entrar em tudo isso aí, cara. Eu não quero entrar no mérito dos hospitais, que é uma outra desgraça, né, cara? Pois é. E esse pessoal que tem que dar dinheiro pros... Ó, os amiguinhos do Serra e do Alckmin em São Paulo, sabe do que eles são donos? Do que eles são donos lá? Hospedagem, que é uma roubalheira do... Uma roubalheira. A Sabesp, outra roubalheira dos diabos. Essa quadrilha dessa Sabesp aí. Que é da Companhia de Águas aqui de São Paulo. Águas e esgoto. A Eletropaulo, essa privatização sem vergonha da CPFL, de todas essas companhias de energia, foi uma roubalheira. Olha, as privatizações do Brasil foi uma roubalheira. O Brasil vende... Você já viu isso, Dante? Você vai vender seu carro, vai, Eloy. Você vai vender seu carro pro Eloy. Eloy, vou te vender teu carro. Então, ah, beleza. Então eu faço o seguinte, Dante, me empresta uns pila aí pra mim te pagar teu carro, tá? Isso existe? Isso não existe, cara. E eles fizeram isso no Brasil. Foi o caso. Foi o caso. Exatamente. Então, é aquela história. Para favorecer os amigos, eles literalmente, não tem o que melhor, podem com todo o povo brasileiro. Tá? Então o povo inteiro está sendo roubado para favorecer meia dúzia de bandidos, de vampiros, de sanguessuga. Por isso tem que ser criado um gabinete de governo transitório. Do Lula, isso é bandidagem toda. Agora, os verdadeiros bandidos refinados são os bandidos do PSDB. Exatamente. Esses são os maiores. Lula é um bocarota, é um vagabundinho qualquer que eles puseram lá. Não é o chefão do esquema, não. O chefão do esquema é o Fernando Henrique Cardoso. Quem que botou o Lula no poder? Fernando Henrique Cardoso. Sim, mas ele pega os discursos desse homem, cara. José Serra. Liberação de droga na maior cara de pau. Na maior cara de pau. O José Serra não fez campanha em 2002. Ele não fez campanha. Ele fez PT, né? Ele fez campanha pro PT. Fez campanha pro PT. Ele era candidato pro PSDB. Fez campanha para o PT. É, entregou a presidência pro Lula, os dois. Tá na cara. Todas as vezes que tava perto de fazer impeachment do Lula em 2005, no mensalão, quem e foi esse lá? Esse pessoal liberado, cara, o Dante, com uma relação incestuosa com essa turma. Esse Partido Novo que é um puxadinho do PSDB. Quem vocês acham que vocês enganam? Outro dia tava o Diogo Mainardi, né? Lá aquele antagonista falou com o tal do Mário Sabino, acho que mora em Portugal até, né? Falou, não, nós precisamos ver agora, o Diogo Mainardi na Itália. Precisamos fazer agora, por favor, PSDB, vocês precisam tomar a frente no processo agora, no dia 16. Pelo amor de Deus, não. Quer dizer... Ela não entendeu nada ainda, né? Não, ou então aquele antagonista, pra mim, é um puxadinho da Veja, né? Que é outro puxadinho, é tudo puxadinho no Brasil, né? O Brasil é tudo man-baby mesmo, tudo provisório, tudo é mal feito mesmo, é tudo puxadinho. Pelo amor de Deus, cara, chega desses caras aí, e esse STJ aí, esse STF... Pelo amor de Deus, só tem juiz bandido e ladrão, meu Deus. Só. Essa é. Mas olha, é impressionante, ô Alex. Eu fico impressionado de ver aqui. A verdade, Portugal hoje é o... Eu vejo aqui o que o Fernando trabalha aqui, rapaz. Até eu fazer um agradecimento público aqui, que o Fernando tá me levando para qualquer lugar aqui, tá me recebendo muito bem. O cara trabalha aqui, rapaz, igual um burro de carga. Por quê? Para ter uma vida minimamente digna, o cara tem que se ferrar mesmo de trabalhar, bicho. Não é quase uma sabe... rotina dele aqui não, viu? Eu tô vendo aqui o cara se mata de trabalhar, rapaz. Mas olha aqui, porque, Dante, dá uma olhada. Sua guitarra é complicadíssima. Olha só, Alex, veja o pouco de informação que nós temos de Portugal aqui no Brasil. Nós não temos nenhuma informação. Mas o que eu estou falando isso, não, tudo isso. Olha aqui, Fernando, semana tá... dois dias atrás, cara, é justamente, aí tem que fazer esses programas semanais agora com o pessoal português e brasileiro se inteirando de um do outro para poder apontar possibilidades e soluções, porque se a gente não começar a se articular como população, como povo, como sociedade, vamos estar lascados. Não adianta esperar que vai aparecer ninguém fazer isso, não vai aparecer não, viu? Até porque, Alex, o pessoal da esquerda faz isso já há décadas, ó. Faz muito tempo que o Lula vem aqui direto, né, Fernando? O Lula não saía daqui uma época, ó, no começo do governo dele, vivia aqui. O que tava fazendo? Tava pegando o esquema aqui com o José Sócrates, da Portugal Telecom. O Mário Soares, o vagabundo desse Mário Soares, outro vigarista aí de Portugal. Está agora a tentar tirar o Sócrates lá. Está tentando tirar o Sócrates da cadeia. Eu vi isso aí. É tudo esquema com o Lula. O que acontece? Mandando dinheiro pro Lula para fazer o mensalão. Aí faz o mensalão lá, aprova as leis lá, né? Cala a sociedade. E o Fernando lá, Henrique Cardoso? Manda dinheiro do Brasil para o esquema comunista daqui. O Fernando Camilo pode confirmar isso com a gente, eu não sei, mas já foi noticiado várias vezes na mídia brasileira, disse que o Fernando Henrique Cardoso tem uma... chamada Quinta, né, que você chamou em Portugal. Sim. É muito famosa, até aí, que eu diria, ele tá sempre por aí, não sei se você tá sabendo disso. Não tenho conhecimento. Já existem vedetas internacionais que têm aqui propriedades privadas e grandes propriedades. Para bilionários, né? Sim, sim. Mas o pessoal do esquema Fabiano que tem essas propriedades, né? Tem, inclusive... Ó, Alex, inclusive, rapaz, uma coisa que chama muita atenção aqui, o turismo é muito forte. Ó, só aqui em Lisboa, nós estamos aqui nessa região, hoje nós vimos aqui milhares de carros, quiçá milhões, só voltando da praia, que é 30 quilômetros de Lisboa. É muito dinheiro que circula aqui. Por que Portugal é pobre? Você consegue entender um negócio desse? É por quê? Porque tem parasita e sanguessuga globalista. A União Europeia, a Fabiana aqui, tá? Tipo o Fernando Henrique Cardoso, similares do Fernando Henrique Cardoso aqui. E ele é um dos vagabundos, dos sanguessugas, parasitas, que estão aqui sugando o sangue e as energias do povo português. Exatamente. São bandidos da pior espécie, esses Fabianos, esses liberais, esses socialistas, são tudo bandidos, são tudo ladrões. Mafiosos, bandido mesmo. Não vou falar que são todos, né, por exemplo, os liberais, tem que liberar se a pessoa é por convicção ideológica, mas a pessoa não sabe o que está acontecendo, está sendo utilizada. Mas os cabeças desses esquemas, todos são. Senão nem entra para ser cabeça. É. Daí eles pegam esses caras, o Dante, sabe o que eles fazem, Fernando? Foi lá pra publicar numa revista lá, olha como esse cara é fodão, esse cara é a grande oposição do Brasil, de Portugal. É tudo esquematizado, meus caros. Isso já é uma falta, né? Combinado. O sistema aqui tá todo aparelhado. Todinho. Tudo aparelhado. Diga, Fernando. Pode falar, Fernando. E vai ser muito difícil tirar ou desmontar este esquema. E já lá vão mais de 40 anos. Eles têm uma militância muito forte, eles estão infiltrados em todo lado. Eu aqui não tenho muita percepção até onde vai os tentáculos deste polvo. Mas eu trabalho num setor público, nos transportes, já lá estou há 21 anos e vejo muito bem o poder que as pessoas têm lá dentro. Está tudo minado de maçons. Sim. Quer dizer, daí tem mais essa, né? Porque esse pessoal tem muita influência mesmo, né? Eu falo, a teoria da conspiração, não, isso é fato. Esses caras estão envolvidos tanto com a parte aí de política quanto empresarial. Né? A gente sabe muito bem que essa turma aí manda em boa parte das coisas, né? Quando não é maçom, é a turma lá do Opus Dei, é sempre essa patota, né? Mas, Alex, olha só... Ou do que Partido eu tô... Comunista, né? Ou então misturado, né? E, Alex, tu veja a irresponsabilidade da nossa mídia, olha. Eu acredito que os ouvintes da Rádio Vox, que estão ouvindo nós fazendo esse programa com o seu Fernando Camilo, nunca ouviram falar dessa situação de Portugal, nunca. Eu sou um caso. Todos nós aqui, né? Todos nós, eu estou estupefato com o que eu estou ouvindo aí, tá certo? Agora, você imagina como é que é essa mídia brasileira? Qual é a função dela, então, Alex? É exatamente aquela que nós sempre dizemos que faz. Né? Aquela é só negar informações, tá certo? É para isso que ela serve. Todas elas. Quanto quer dizer, nós tivemos, teve que ir o Dante para Portugal, tá certo? Tem iniciativa de fazer Fernando, isso. Tem a iniciativa de... Fernando aqui nos ensinando as coisas que nós... Né, que ninguém sabe que existe em Portugal. Fernando, eu te digo para ti, ó, eu não sabia de nada disso que você tá me dizendo, Fernando. E ninguém no Brasil sabe isso. Agora você veja quem é que faz isso. Tá? São montoeiras e montoeiras, monte e monte de gente que tem doutorado, ganha seu salário nas universidades brasileiras, muita gente ganha dinheiro na mídia brasileira e não informam nada de Portugal, nada de lugar nenhum. Quer dizer, você vê não, Eloy, confere também que existe um negócio chamado, uma tralha chamada Ministério das Relações Exteriores, Itamaraty. Para que serve esse negócio, hein? Para que serve a Embaixada do Brasil em Portugal? Por acaso o povo brasileiro sabe o que está acontecendo em Portugal? Por acaso tem algum evento cultural que reforce os laços históricos em comum de Brasil e Portugal? Promovido por essa embaixada? Mas é disso que eu estou falando. Não, não tem nada. Não tem nada. Nós somos um país isolado e Portugal, que eu vi aí, também está isolado. Está tomado tudo aí. Quando nós imaginávamos que Portugal estava... Mas jamais pensei que a situação portuguesa tivesse desejo. Jamais. Nunca imaginei que esses comunistas tivessem tomado o Portugal dessa maneira, a ponto de você encontrar bandeira bandeira comunista em cada esquina. Pelo amor de Deus. Isso aí é de chocar qualquer um. Não, e nós não sabemos nada disso. O grande problema, é uma grande solução até que pode ser... A gente pode tomar com essas iniciativas de fazer esse contato cada vez mais constante com os nossos irmãos de Portugal, é justamente de trazer a cultura que é o berço do Brasil, a cultura é portuguesa. Não adianta querer procurar outro lugar. Não adianta achar, não, veio lá dos Estados Unidos, veio da França. Não, não, é portuguesa. Claro, temos que é portuguesa. Trazer essa cultura para cá, né, trazer essas informações para cá, porque não circula. Você vai ver o meu editorial brasileiro, o que circula de cultura portuguesa no Brasil, de história de Portugal, dos fundamentos do próprio Brasil, nada, absolutamente nada. Eles publicam, né, essas coisas hoje em dia pop, né, guia politicamente correto, sei o que lá, tudo é pop hoje em dia, né, tem que ser, vamos ser pop, mas no fundo não tem substância alguma, é só nenhuma. Aparente para ser utilizado como, até pessoas de boa intenção são manipuladas para ser utilizado por um grande esquema que por trás é o movimento revolucionário que está por trás tomando conta, tanto o globalista quanto o comunista, russo-chinês aí, né? E o pior, né? O Portugal ainda tem um grande problema que está na Europa, que está enfrentando dois grandíssimos problemas, que é o pessoal lá da Eurásia, que o Dugin já disse, que a Eurásia vai de Pequim até Lisboa. Ele falou isso daí, quer dizer, ele falou que Portugal já está dentro do esquema. Você vê que ele falou que o Brasil também está dentro do esquema, né? E tem um esquema islamofascista aí desses assassinos islâmicos. Então, há pouco, sei lá quanto é a distância aí da África, mas está do lado, né? Pois é, tem tudo isso também a ser analisado. Então, pois é, nós não podemos deixar isso acontecer aqui com o nosso país, né? Que tem uma origem cristã, né? E eu acho que resgatar essas origens é o primeiro passo. Ser cobrado das autoridades que responsáveis por isso, da Igreja Católica principalmente... Porque esses caras só querem fazer festinha, né? Comer bolinho e ver como umas vovós e tiazinhas, né? Essas lideranças católicas, né? No Brasil, sim. A Igreja do Brasil está degenerada, mas aqui ainda não. Aqui, curiosamente, ainda a Igreja se mantém firme, inclusive em obras sociais. Mas lá no Vaticano parece que tem bastante dessa turma lá comendo só bolinho e fazendo festinha, viu? Que eu não vejo nada desses caras tomarem uma ação contra essa situação que está passando na Europa e no mundo, viu? É, mas aqui tem, por exemplo, tem conventos que funcionam bem, né? Tem mosteiros, tem pessoal que cuida de crianças desamparadas. Claro. Mas eu digo as lideranças mesmo, né, Dante? Esses caras têm que se posicionar e têm que apoiar as iniciativas populares contra tudo isso daí, cara. Porque o que está em risco, como você falou, o cristianismo, número um, cara, não é outra coisa. Esse é o grande problema. Parece que a cúpula do Vaticano perdeu a inteligência, né? Não consegue interpretar que o mundo está configurado para destruir o cristianismo. Você viu a notícia que saiu agora há pouco, ô Dante? Falando que as Farc vão querer se encontrar com o Papa. Ah, que lindeza. Daí é o fim do mundo, né, cara? Mas, ó, Você vê aqui em Portugal, o que tá parecendo que virou Portugal, sabe? Parece que o cristianismo tá sendo varrido do mapa daqui, sabe? E, assim, quer dizer, nas ruas, né? Dentro das igrejas funciona bem, dentro dos comércios, tá uma coisa mais, assim, intramuros, né? Intramuros funciona bem, é isso que eu quero dizer. E fora, na rua, você vê um pessoal assim, parece que é, nós voltamos à época do paganismo. Alucinado. Alucinado, assim, tudo louco, tudo. Sabe? É uma coisa muito. Muito diabólica. Estranha. É diabólica. Você olha o olhar das pessoas assim, é aquela coisa perdida, despersonalizada. Nilista, vazia. Nilista, vazia. Assim, e tudo com a bunda de fora, entendeu? Tudo pelado. É aquela coisa sem pudor nenhum, né? Assim, parece que estão. Na casa, no banheiro. É um desespero mesmo, existencial, né? As pessoas têm que exteriorizar isso, um desespero interior. A mulher que nós vimos lá de 60 anos com a bunda de fora, rapaz, dentro do supermercado. Pô, por que ela não vai sentar com a bunda dela na cabeça do Lula, faça alguma coisa de útil, pô? Quanto o José Sócrates, que eu fundo esses caras, se livramos desses caras, pelo menos, meu. O Fernando Henrique Cardoso, sei lá. Sabe? Pelo amor de Deus, cara. E ó, o Fernando Henrique Cardoso, ele gosta de mulher novinha, tá lá casado com uma novinha lá, cara, que é do tal do Global Commission on Drugs, que é ligado com aquela ONG, Viva Rio, bicho! Aquela Viva Rio daquele vigarista chamado Rubens César Fernandes aqui do Rio de Janeiro, do Brasil, aquela ONG bilionária que roubou bilhões do governo brasileiro, pegou bilhões aí pra poder promover o tráfico de drogas, a violência, ele é o responsável, desde 95, graças àquele outro vigarista do José Gregori, que é ligado com o Dom Paulo Evaristo Soares aqui em São Paulo, ele que está tomando conta da estratégia de segurança pública do Brasil, é o Rubens César Fernandes, aquele, né, chincheiro de quinta categoria. Quer dizer, aí em Portugal está essa turma também, né, porque, como eu estava falando, a nova esposa do Fernando Henrique Cardoso, ela é uma das diretoras dessa Global Commission on Drugs, que é do Jorge Soros. O Jorge Soros tem muito envolvimento em Portugal também, né, muitas iniciativas, né, pelo visto, né. Porque, e na Espanha, a gente sabe que tem o Clube de Madrid, que é o grupo lá que ele criou para poder ficar fazendo essas políticas aí de destruição da... E tira toda, descaracteriza todo um povo, né? Uma nação que não tem uma arquitetura aí expressiva, né? Carregada de simbolismo é ferrada, né? Claro, Oscar Niemeyer é uma piada satânica, aquelas obras dele lá, tá? Uma coisa indecente. Mas olha, e Portugal também é uma terra muito rica, viu, Alex? Muito rica. Eles são grandes produtores aqui de vinho, de azeite, né? De rolhas. Tem uma grande indústria de calçados aqui, né? A agropecuária é muito desenvolvida, a engenharia portuária, né? A parte de navegação, eles sempre foram pioneiros nisso, né? Que deram aí uma grande contribuição ao mundo na parte das navegações, da marinha, né? Enfim, engenharia naval, né? Uma grande potência, né? Um vasto território marítimo, né? Que inclusive o Fernando me disse aqui que já está totalmente entregue aos espanhóis. Eu sei que é acordo lá que conchava que eles fizeram, né? O Fernando tem mais detalhes aí. Mas como é que foi isso aí, Fernando? Eles entregaram na costa portuguesa todos os espanhóis. Esse acordo já veio diretamente de Bruxelas. Bruxelas é quem manda. Portugal perdeu a soberania, perdeu a moeda, perdeu as Forças Armadas. Quer dizer, a Bruxelas é a sede do Parlamento Europeu. Os políticos de hoje. Cara, tem mais lealdade a Bruxelas propriamente à própria nação. Nós perdemos. Perdemos completamente a nossa frota. Era uma das maiores frotas de pesca da Europa. Perdemos tudo. Entregámos tudo aos espanhóis. Muito peixe. A gente tem que vir importado de Espanha para cá. Sim. Depois há negociatas. Comprou o peixe aqui, depois vende em Dungai, depois estavam a revender não sei aonde. Mas isso daí é o governo espanhol que está por trás ou é o empresários? Porque o Olavo já comentou isso daí, né? Quando você fala dinheiro da Espanha, você fala dinheiro da KGB, porque diz que tem uma máfia russa lascada lá na Espanha, né? Olha, eu não sei as ligações, eu só sei que nós perdemos a nossa frota de pesca. Sim. Perdemos completamente. E os pescadores hoje estão na mão de uma certa de uma elite que é só para eles. Os pescadores, aquilo é à tonelada, né? Vamos supor que vendem por cada quilo, dê-lhe o peixe a 1,5€ e depois o peixe vai para o mercado a 20€. Há uma margem de lucro que está aqui. Quer dizer, o povo português não pode nem pescar mais. É legal que se eu quiser pegar um barquinho e ir lá pescar, não pode, então? Não, não pode. Inclusive, você se quer pescar, você quiser ir pescar ali para o rio, você tem que ter uma licença. Que maravilha, hein? Não pode. Vem logo lá a Polícia Marítima. Como é que é, camarada? Licença. Ah, não tem. Então vamos ali para dentro da carrinha. Vá. Leva um camarada lá para pagar a multa. O que é isso? Até de rua. Aquele artista de rua tem que pagar. Que maravilha. Artista, está lá. Até mendigo tem que ter registro, então, aí. No jeito... Ah, qualquer dia o mendigo tem que pagar por vida. Mas tem que ser um mendigo ingrato, tem que pagar. Tem que pagar imposto na porta da igreja. E a igreja? A igreja está pagando imposto também aí, está todo mundo pagando. Existe uma concordata, existe um acordo entre o Estado português e a igreja. A mim fico muito sentido em saber que é o Estado que orienta ou trata dos edifícios, né? Não é a própria igreja. Por exemplo, a igreja de Santo António, a cúpula principal da igreja de Santo António, do edifício, está à espera de uma reforma. É a prefeitura que vai dar a reforma. É que determina se faz ou se não faz. A dependência que a igreja, ou seja, já tornou a igreja dependente do próprio Estado. Não é o contrário. Então, as coisas aqui estão muito diferentes, muito diferentes. A juventude portuguesa está indo embora de Portugal. Está acontecendo isso daí, então? Sim, alguns. Porque isto está a ficar incomportável, porque eles acabaram com muita indústria, entregaram, foram o empresário preferiu abrir lá a empresa no Bangladesh, ou abrir, não vai lá abrir a empresa, vai lá fazer um contrato lá na China para comprar calçado, para comprar isto, para comprar aquilo. Já são poucos os que ficam cá. Então, o Fernando estava me falando, se a pessoa quiser, por exemplo, vender um bolo aí aqui no bairro, precisa ter uma licença do governo português de 15.000 euros. Quê? É. Isto varia muito dos negócios. Mas se tu, por exemplo, a minha casa aqui tem uma área boa para se poder abrir um negócio familiar. Mas como eu não tenho, como a casa só tem licença, a casa só tem uma licença de habitação, não pode ter licença de atividade de laboral. Então, essa licença de laboral é uma pipa de massa. Pipa, ou seja, uma quantidade de dinheiro enorme. É a minha que a gente não tem disponível. Não pode, portanto não podemos. Ou se a gente quiser fazer um negócio, né, tem que ser uma coisa às escondidas. Tem que fazer negócio às escondidas, vender um bolo de às escondidas, para que ninguém saiba. Fazer tráfico de bolos, é. Porque se calhar ali o invejoso ali da esquina vai, é amigo lá do fiscal. E é o Estado policial mesmo, o Estado policialeiro. Eles com esta situação, daquele tiquezinho que eles dão, como é que chama-se, de pedir o número contribuinte. Ah, o senhor quer fatura, quer número contribuinte, número fatura? A nota fiscal? A nota fiscal, é isso. Quer a nota fiscal? Ah, eu quero para concorrer para o carro. Pra concorrer o carro. É, pra concorrer o carro. Puta, o povo tá caindo numa enganação. Estão em engodo. Estão em engodo. Isto é para levar. Porque, vamos supor que eu sou comerciante, e se me esqueço de perguntar ao cliente se ele quer o número de contribuinte, né, na fatura, se eu me esqueço, ele pode me processar. Está vendo? Ele pode. Mas não me deu a fatura com o número de contribuinte para eu concorrer ao carro. É? Então pode. Ou seja, isto é a delação. É delação. É o estado policialesco. Que inclusive era uma característica lá da União Soviética, dos países soviéticos. Olha, inclusive, nós também estávamos aqui a falar. Ou seja, hoje ao domingo, principalmente ao domingo de manhã, nascem em cogumelos aí corridas de uma cidade, não sei de onde. Estou dizendo que nos domingos de manhã estão proliferando como cogumelos, né? As corridas, estão organizando corridas. Ah, tem corrida para isso, corrida para aquilo. Corrida de carro ou corrida a pé mesmo? Corrida de a pé. Corrida em favor do aborto, corrida em favor da eutanásia, corrida em favor da maconha. Maconha, sim. É. Corrida em favor de dar a bunda. Tudo, vai. Isso, exatamente. Mas no domingo de manhã, sabe por que no domingo de manhã? A da missa. Exato. Para impedir as pessoas de irem à missa, né? Para desviar, né, as pessoas da missa. Geração saúde, né? Exatamente. O povo não se preocupa. Dante, me diga uma coisa, e eu vou falar, me fala um pouco dos intelectuais aí, de portugueses, tá tudo cooptado também, essa gente, não? Isso aí não cheira nem fede, ou tem alguém que você consiga ver? Existe um Olavo de Carvalho, vamos dizer assim, em Portugal? Não. Tanto que o Olavo tá fazendo um sucesso grande aqui, justamente por isso, não tem um similar dele aqui, né? Agora, o que eu noto é que ele é um ilustre desconhecido aqui. Tem uns ilustres detratores dele aí, né? É, tem uns viadascos, uns idiotas aí. Mas veja, ligados ao Putin, né, claro. Ao esquema do corazonismo. Mas veja só, se eu fosse um editor desses aí que vende milhares, milhões de cópias aí do livro do Olavo, eu já teria inundado isso aqui de livro do Olavo, entendeu? Porque o que está faltando aqui é o pessoal conhecer a obra dele. Ou então fazer publicações aí clandestinas mesmo, imprimir aí e distribuir aí. Não sei falar do Olavo, pagar certinho para ele, claro, os direitos autorais. Vai inundar aí dos livros dele, sabe, cara? Por iniciativa do português. Por isso que eu propus pro Fernando. Ô, Fernando, vamos ver o que a gente consegue fazer aí. Uma rádio aqui em Portugal ou um programa, nem que seja, né? Para falar dessas coisas. Porque, ó, as coisas que eu tô falando aqui, que ele me falou, eu também sabia. Como o Eloy tá dizendo aí, que ele não sabia da situação de Portugal, eu também não sabia. Nós estamos sabendo aqui tudo de fonte primária, não é de mídia esquerdista, tá? Não é de intelectual de universidade, é o povão. Isso aqui que nós estamos vendo é o povão, a situação do povão. Eu estou vendo isso, estou aqui, eu vejo, entendeu? Com meus próprios olhos, e o Fernando também, que é povo, do povo português aqui, ele sente isso na própria pele. Eu trabalho num sítio, vejo milhares e milhares de pessoas por dia. Ele trabalha num lugar que ele vê, lida com o público, vê milhares de pessoas por dia. Né? Claro. Então ele sabe como ninguém a situação. É igual, por exemplo, uma pessoa aí do Brasil, que está às 5 horas da manhã para pegar um ônibus para chegar no serviço às 7, trabalhar o dia inteiro, daí pega o ônibus lotado, mais 3 horas de volta, chega arrebentado no serviço, né, pra ganhar um salário. Aí chega no dia 16, ele vai ter que ir lá na manifestação, ver lá uns japonesinhos amigos dele, e falou, não, nós que estamos tomando conta do processo do Brasil aqui, da tomada do Brasil, oposição. Aí, meu amigo, aí veste o nariz de palhaço e se enterra já, acabou, meu, sabe? Exatamente, quer dizer, o povo tá cada vez se ferrando mais, claro. E a elite dirigente tá cada vez mais... E essa oligarquia vagabunda que controla a mídia, controla os partidos políticos, controla a justiça, controla a economia, o empresariado e tudo, essa daí tá lascada. O teu telefone eu vou atender aqui. Boa noite, quem fala de onde? Estamos ao vivo agora, 9h55, desse 2 de agosto, domingo. Quem fala de onde? Alô, é Cássio de Paris. Boa noite. Fala aí, caro Cássio de Paris, diga. Eu gostaria de fazer uma pergunta. É o Fernando, né? O nome do Fernando Camilo, isso. Isso. Eu gostaria de fazer uma pergunta um pouco ingênua, mas eu acho que ele vai entender por que eu estou perguntando. Ele, como cidadão europeu, como é que ele vê a França, né? Como é que ele sente a França do Portugal? Como ele entende a França de hoje em dia? É só isso que eu queria. Não sei se ele entendeu bem a pergunta, se eu fui claro. O Fernando deu uma saidinha rápida, daqui a pouco ele está de volta, eu passo a pergunta para ele. Faço pergunta para ele. E Dante, se passar por aqui, dá um toque. Cara. Perguntando, tá bom? Como é que você, como cidadão europeu, sente a presença da França aqui? Isso. E além do mais, está vendo a importância dos... Ele chegou aqui, cara. Só falar isso, imagina a importância do Olavo ser editado aqui na Europa, por que que eu encho tanto saco todo mundo com tudo isso, entende? A importância, é um Olavo por século, bicho. Entende? Então, bom, agora eu desligo e quero escutar a resposta dele. Muito obrigado. Alô, tá, boa noite. Alô, Cássio, um abraço. Cássio, grande abraço aí. Alô, Fede. Diga, Fernando. É, como é que tá a França aqui? Bom, a única presença da França que eu tenho aqui, que eu conheço, são aqui os meus vizinhos do lado. Vizinhos aqui? Eles são de França. Ah, é? Eu achei que fosse português. Eles são de França. E, inclusive, até os padrinhos do meu casamento são os filhos dele. Também estão em França. Ah, também estão na França. E, de vez em quando, vêm aqui a jantar à nossa casa. Ah. E fala como é que é a condição da França. Bom, eu não vejo assim... Não sei, não tenho dados, não tenho informação, qual é as relações entre a França e Portugal, qual é a influência. Uhum. Mas eu sei do que se passa na França a nível da mídia, da censura da mídia. Uhum. Lembras-te daquela situação dos... uma espécie de black bloc islâmico. Ah, sim, dos islâmicos. Outro dia estava falando aqui dos islâmicos, né? Que estão fazendo então, barricada lá, impõem a lei deles lá, né? E aquilo, houve um acordo entre a mídia deles, uhum, e o governo para não falar nisso, mas aquilo, os acontecimentos são diários. Lá, os problemas com os muçulmanos são diários. Este é um problema muito grave lá com os muçulmanos. Uhum. E nós aqui ainda não temos, assim, digamos assim, uma ruas assim inundadas. Ao meio-dia, quando é à sexta-feira, né? À sexta-feira, e para o trânsito, e eles ficam lá a rezar à frente da mesquita, porque são. E não temos, por enquanto, não temos isso, não temos uma população de muçulmanos muito grande. Mas o islâmico aqui ainda não está muito forte, ainda, né? Mas há uma coisa discreta, porque a gente vê muito islamita com lojas. Temos aqui lojas. Ah, muita loja. Ah, o Olavo já explicou esse dia aí, né? Não sei se você já ouviu isso, Fernando, só para poder dar uma notinha disso, é perigoso, porque o Olavo contou no caso daquela tarica do Idrixá, que ele tinha uma rede de lojas do mundo inteiro de tapetes, e era ali que circulava a seita deles, para encontrar a turma deles lá. Aqui existe um personagem chamado Agakan. Agakan, claro, famoso turco, né? Sim, Agakan. Dizem que ele é um dos patrocinadores aqui, ou seja, eles como vivem em comunidade, eles apoiam-se uns aos outros nestes negócios, né? E conseguem se manter aqui, estou a falar aqui de Portugal. Uhum. Agora, a pergunta que aquele ouvinte fez... Cássio. Não sei, não é, posso pronunciar, porque eu não tenho base para falar sobre... Qual é as relações entre a França e Portugal, que devem ser muito próximas, porque no final de contas, França é que praticamente é que articula aqui tudo. Ali Estrasburgo, né? Uhum. Que ele é Luxemburgo, que é ali Bruxelas, uhum, é que articula aqui tudo. Né? Uma coisa que eu notei, Fernando, não sei se você notou, carros aqui de Portugal, eu tô olhando todas as placas aqui, já tá com aquela bandeirinha da União Europeia, né? Já estão com aquela bandeirinha. Aí só se diferenciam um país de outro. Pela letra, né? Então P é Portugal, S é França, A é Alemanha, né? B é Bélgica, D é Alemanha, Deutsch. É Espanha. Agora o que eu vi é o seguinte, Carrão importado, carro bom, quem tem aqui? É alemão e francês, tá? Português só tem carro velho, fudido, esmulambado, tá? Isso eu notei, viu? É só carro desgraçado da década de 80 e 90. O seu é bom, o seu é bom, mas é da década de 90. Agora carro novo mesmo, fudidão, Volvo, né? Aqueles Volkswagen zero. É França. É tudo é França. Mas também tem aqui muita matrícula nova, atenção. Ah. Isso também surgiu aqui o novo riquismo. Então, mas é tudo gente ligada aos sistemas de governo. Não sei. Eu acho que a crise é só para alguns. Vocês estão ouvindo? A crise é só para alguns. No Brasil é a mesma coisa. Olha, inclusive esses caras que estão com os chefes da oposição, por eles não tem crise não. Eles são até sócios da Petrobras e negócios aí. Sim. Aqui eu estou impressionado com esta crise, com esta implementação da Troika, com estas limitações que Bruxelas nos impõe, ainda a haver carros com matrículas de 2014, 2015 e carros até carrões bons. Não são muitos, mas para haver uma crise tinha que ser uma coisa geral, né? E toda a gente tinha que andar se calhar de carro todo lascado. Na possibilidade, né? Mas tu vês carrões aí com marcas novas. Epá, peraí, a crise não é, afinal não é assim tão evidente. Mas que digo-te, Alex, há aqui muita misériazinha neste país. Sim. Aqui o nosso ouvinte aqui, nosso amigo Euclides Oliveira, falou o seguinte, ó, fala para os portugueses começarem a criar porcos, que não fica um islâmico por perto. Que eu não gosto de porco. Como é que era? A carne de porco, a lá, né? Alá é o selo islâmico da qualidade, não é? Ah, sim! É uma coisa contraditória, que eles não comem carne de porco, não é? Pois é. Agora fala um pouco de culinária aqui, né? Rapidão aí. A culinária aqui é uma coisa fantástica, hein? O pessoal gosta muito de carne de porco aqui também, né? Mas vai ver, por isso que não entra tanto islâmico aqui. Todo mundo come porco, todo mundo come porco. Gosta de linguiça neles. A gente manda para os escorraçados do país, a gente manda os porcos para a frente que cá esponja. É verdade. Volta um Palmeiras aí, o time do Palmeiras aí. Palmeiras é o time do futebol do Brasil, que a gente chama que ele é o time do porco, o animal simboliza ele. Mas o lance é isso daí, meu. Não tem jeito, né, cara? A gente tem que... Mas, Alex, uma coisa que nós teríamos que fazer aí, fazer um programa frequente com essa conexão Portugal aí, né? Sim, já está aberto aqui o espaço e já falamos que a gente pode até ajudar a fazer outra rádio aí para o pessoal mais português falar e tal. Porque tem problema da língua, né? A gente está se entendendo bem, mas eu não sei se a maioria do pessoal consegue de começo, não sei, até dos portugueses entenderem os brasileiros ou ao contrário. A gente não sabe, né? Por mais que seja a mesma língua, mas tem expressões diferentes, até para a gente poder afinar esse discurso, essa conversa, né? E eu acho que seria extremamente importante, porque, como disse o Dante aí antes, é crucial para a gente estar em contato com Portugal, né? Entende? É essencial. Essencial porque... Fala isso, né? A esquerda mesmo cresceu muito nesse contato entre Brasil e Portugal, né? Só que, no caso deles, eles se uniram para fazer sacanagem contra o povo, né? Exato. Nós temos que nos unir para quê? Para a gente ter os nossos países, né? Que estão nos tomando tudo. Estamos tomando todas as nossas liberdades, né? Não só os nossos recursos, mas nossas liberdades. A liberdade é mais importante ainda do que os recursos, né? E, por exemplo, o pessoal fala, mas não tem diferença entre o que agora dos ricos são socialistas, antigamente era a monarquia. Só que a monarquia, ela possibilitou a criação de novos territórios, né? E a pessoa que era pobre aqui em Portugal, ela podia ir lá para a África, podia ir para o Brasil, podia ir para a Índia, e lá virava um dono de fazenda, né? Um dono de marajá. Fábrica de chá, marajá de chá, né? Tem até uns marajá aí no Brasil, esse negócio de chá ainda, né? Então, então é outra coisa, né? Era um governo para o povo mesmo, para o povo ter as suas coisas, né? E como é que você tem bastante coisa? Você tem que ter território, por isso que justificou as navegações e tudo mais. Então, tudo isso é legítimo, né? Nós estamos fazendo e nós queremos o quê? O direito de usar as coisas do mundo, né? Porque é um princípio evangélico, né? Que Deus criou as coisas do mundo para nós nos apropriarmos delas. Então, Deus criou o quê? Os mares, os animais, os vegetais, né? E ninguém pode se apropriar de nada do mundo, só a elite Fabiana que pode. A elite Fabiana é dona da empresa de água, né? Tanto aqui quanto aí no Brasil, na Sabesp, é dona do pedágio, tem o direito de ir e vir, tem que pagar para eles, né? É dona de todos os negócios, usina de álcool, a editora Brasil, Abril, tudo de elite italiana. Donos das publicações impressas no Brasil. Dono da publicação impressa, é, dono dos cargos públicos. Eles estão dando tudo. Agora o povo não é dono de nada. O povo está sendo cada vez mais escravizado. Ninguém está percebendo. Nem no Brasil, nem em Portugal. Não, o Brasil, infelizmente, está acordando por causa do professor lá. Né? Mas aqui nós não temos um professor lá. Então vamos difundir aqui o professor lá agora. Ele está sendo selecionado. Exatamente. Selecionado. Né? Sim. Eu acho que até em Portugal tem uma... isso é muito importante ser feito, porque... é, até pelo fato de a gente ter discutido isso anteontem, né, não ter sido tão afetado culturalmente como foi o Brasil, com a Revolução Gramscista aqui, a Revolução Cultural, as pessoas vão poder aproveitar muito mais essas informações até, né, porque... Sim, o Alex, inclusive, por outro modo, tá bravo. Quem tá com esse discurso aí de que Portugal para os portugueses, né, queremos nossa soberania nacional de volta, sabe quem tá com essa bandeira aí? Uma placa assim, quem faz Portugal sou eu. Sabe quem que tá defendendo tudo isso aí, todas essas ideias aí? Ah. Partido Comunista, meu cara. Quer dizer, eles estão indo ao encontro do que o povo quer. O que o povo quer? O povo quer Portugal de volta. Adecuando, o povo quer o euro fora. Adecuando. O povo quer a soberania nacional. Entendeu? Então, o Partido Comunista fala, então nós vamos dar isso pra vocês. Vote em nós aqui. Daí eles vão pegar e vão entregar tudo pro Vladimir Putin. Eu tenho que desmascarar esses desgraçados aqui. Como fizeram no Brasil. O Brasil praticamente está tudo nas mãos da Rússia e da China. A Rússia toma conta de toda a exploração de petróleo no Amazonas. A China vai tomar conta de todo esse pré-sal do Brasil. As indústrias do Brasil estão todas de joelho para a indústria chinesa. O Eloy pode falar melhor do que eu sobre isso daí. Quer dizer, o empresariado brasileiro está todo de joelho para esses caras. Pô, não tem jeito, cara. Não, e a gente até testemunha da estupidez dessa gente, né? Lembra aquela vez que a gente fez um programa com o pessoal do Epoch Times lá de Nova York, que tem a redação em Nova York, falando sobre a situação da China, e entrou, daí fizeram o favor de trazer um maluco, um bêbado lá, que é um empresário liberal brasileiro que mora na China, e o cara desmentiu tudo que o pessoal do Epoch Times estava falando. Não, aqui é uma maravilha, eu acho que você lembra disso, né, Dante? Aqui é um espetáculo. Cara, a gente quase bateu, não deu bater porque estava longe, né? Pois é. Eu corri com ele. Eu não sei o que é, Camilo. Meu amigo, cara. Olha, cadê a maior vergonha? Daí acabou o programa, o cara falou: ó, cara, é verdade que vocês falaram que eu posso falar aqui, senão eles vão bater em mim aqui, vão me prender. Estão vendendo o Brasil, esses caras, trazendo coisa pra cá. Destruíram todo o parque industrial brasileiro, né, Eloy? O parque brasileiro é uma vergonha, você foi, né? Dá pra dizer assim, as empresas. Muitas delas estão abertas no Brasil, funcionando e tal. Mas nós perdemos muito chão nesses últimos 10 anos. Tá? O Brasil não se inseriu no mercado internacional de jeito nenhum. Olha, Fernando, eu vou dizer uma coisa para ti. Ó. O controle da nossa inflação aqui no Brasil, não sei se tu sabe disso, ele foi feito por uma capacidade que nós tínhamos de importar, tá certo? E nós importávamos muito da China, muitos produtos e tal. E isso aí controlou a inflação por muitos anos, tá? Mas nós não fizemos o dever de casa por uma... Várias coisas não foram feitas, tá certo? A infraestrutura não foi mexida, as estradas não... Enfim, não temos infraestrutura, nem quero entrar nesse mérito, tá? Nós não temos um sistema de transmissão de dados que seja decente, enfim. O que acontece? A nossa indústria, a nossa indústria de transformação, ela simplesmente parou no tempo. Isso aí é um aspecto, tá? Ela parou no tempo... E agora essa crise, onde você tem um dólar quase a 4 por 1, tá indo para 4 por 1, está em 3,50 praticamente, evita de se importar e a nossa indústria é sucateada, tá certo? Então o que é que vai acontecer? A inflação brasileira é iminente à sua explosão, sabe como é que é? É explosivo essa equação aí, tá certo? Mas falar em indústria brasileira, por um lado, ela está sucateada tecnologicamente há muito tempo, não tem jeito. E agora com essa crise, meu amigo, você foi, cara. Você foi. Né? E os chineses se aproveitam disso, né? Claro. Agora, uma coisa é importantíssima a gente discutir essas coisas, viu? Tanto que eu estava notando hoje, eu vi muito jovem andando na rua, assim, né? com aquele olhar estranho que eu tava falando antes, parece, rapaz, que esse pessoal tá de olho fechado pra realidade, viu? Eles não estão querendo muito ver o que tá acontecendo por aqui. Mas nem tem estrutura pra isso. O Dante, eu não sei se a educação portuguesa foi destruída do jeito que a educação brasileira foi destruída nesses últimos anos. Deve ter acontecido a mesma coisa para esses caras tá desse jeito aí, certo? É, mas olha, parece, ô Eloy, parece enfeitiçado, sabe? Inclusive, eu parei, eu tava esperando o Fernando chegar do serviço dele, à tarde, né? E eu parei assim numa galeria, tinha dois músicos lá, não sei se pode chamar de músico ou feiticeiro aquilo, né? Eles estavam fazendo um negócio, uma coisa meio ritual ali, era uma coisa mais ritual pagã do que musical, sabe? Era um cara tocando violino e grunhindo, e uma garota também com uma roupa muito esquisita, né? Com um olho pintado assim de branco, parecia um demônio, né? E grunhindo ela também, e fazendo umas danças esquisitas, né? Parecia um ritual pagão, assim, né? Ali no meio da rua, todo mundo vendo aquilo, né? E uma coisa hipnótica, assim, sabe? Aí o pessoal batendo palmas, dando dinheiro pra eles. Esse é o clima, é um clima hipnótico, um clima de feitiçaria no ar, sabe? Parece que uma grande operação mágica que fez com que a Europa adormecesse. Um Boa Noite Cinderela, assim, continental, sabe? É, e por que isso? Porque a Europa foi o primeiro continente a se cristianizar, né? Daí agora também parece que foi o primeiro a se descristianizar. E eu acho até, isso tudo são impressões, né? Eu vou pensar melhor sobre isso, talvez num próximo programa a gente possa discutir isso mais a fundo, né? Mas o Papa que estava falando muito sobre esse negócio de nós temos que resgatar as origens cristãs da Europa e tal, foi o Ratzinger, né? O Bento XVI. E ele saiu lá, renunciou em situações muito, muito suspeitas, né? Ele era um cara que estava combatendo isso aí. Eu não sei por qual razão que ele saiu ainda, né? Se é realmente o que ele fala, né? Porque esses caras também pega mal. Como é que ele vai falar pra Deus, né, copado por causa de razão de saúde e tal? O cara não pode dar uma declaração mentirosa, né? Mas Dante, e Portugal economicamente é só turismo, é isso? O que a história deixou, eles vivem não, disso. Portugal é uma economia diversificadíssima. Só que quem explora não é o povo português, tá entendendo? É só essa putada comunista internacional aí. Eles vêm de outros países para explorar aqui as riquezas de Portugal. Como no Brasil. Entendeu? É o mesmo esquema até nesse aspecto aí. Até nesse aspecto, né? Só que, curiosamente, né? Quando o Olavo de Carvalho, né, montou o Seminário de Filosofia, como ele tinha razão. Isso é uma coisa que eu tenho que falar, o Olavo tem razão todo dia. Por quê? Porque como é que você reverte uma situação já extremamente desfavorável? Você tem que começar a trabalhar a inteligência. Se a pessoa não tem inteligência, ela não consegue diagnosticar a situação na qual... Aí. Música que os jovens ouvem? Aqui é muito mais música estrangeira. Música americana, viu? Música techno, música estrangeira, muita new age, muita nova era. Inclusive até era capaz de colocar também além das corridas aos domingos, a juventude também está também há um entretenimento, para a juventude, que são os festivais de verão, que a gente já tinha falado anteriormente. Ah, sim. É, então é que rola muita droga. As raves. Aqui a música, basicamente, e depois vem a moda também. A moda também vem junto, né? Toda aquela vestimenta, toda aquele ambiente, música. Enquanto, por exemplo, vocês têm o funk. Aqui é o, como é que chama-se, o kizomba. Kizomba. Tem o... Eu não conheço. Minha área mais é música clássica, eu não conheço. Sim. Mas nós temos cá um canal de música clássica excelente, que é RDP Antena 2. Tem o telefonema aqui. Vamos atender. O telefonema aqui. Boa noite. Quem fala? Estamos ao vivo agora, 22h17, neste domingo, 2 de agosto. Boa noite, Alex. Fabrício, do Rio. Fala aí, Fabrício. Tudo certo, meu caro? Diga. Dante, você levantou essa bola da especialização da Europa. Ali isso teve que acontecer primeiro para que os globalistas conseguissem reduzir a influência das antigas potências coloniais sobre as antigas colônias. Então você vê, a Inglaterra está se rendendo ao globalismo, ao casamento gay, um monte de negócio. França é um caso absurdo. Sim. E agora Portugal. Ela está fazendo sua respiração no telefone, cara, só para avisar. Que não dá para entender o que você fala. Ó, de novo, sobre essa coisa da descristianização da Europa. Sim. Eu vejo isso como sendo o seguinte. Eles conseguiram descristianizar a Europa, por quê? Porque o... Para eles conseguirem fazer isso nas colônias, e não falo só de Brasil, mas uma relação, por exemplo, Estados Unidos e Austrália com a Inglaterra, eles precisavam destruir a tradição, tentar destruir a tradição da matriz da cultura, que no caso nesse caso é a Inglaterra, o Reino Unido, para facilitar a introdução do anticristianismo nas próprias colônias. Então você enfraquece na Europa e os países que têm ligações culturais fortes com esses países vão acabar absorvendo essa cultura imunda, dessa canalhada. Eu comentei isso daí, você vê hoje em dia toda. Se você for numa favela lá onde o Conde mora em Belém, e você for numa favela, sei lá, lá na Romênia, você vai ver mais ou menos parecidas as crianças, vestindo as mesmas coisas, usando as mesmas coisas, os jovens, a música. Tá tornando, né, tudo parecido, tudo nivelado para baixo. Né? Uhum. Exatamente. Porque você enfraquece a Europa, enfraquece os países que têm o Ocidente inteiro, porque o Ocidente, que é a Europa, mal ou bem, ainda tem uma certa ascendência sobre o resto do Ocidente. É. Entendeu? Você enfraquecendo a Europa. Essa colonização, como que é seu nome mesmo? O Fabrício. Do Rio de Janeiro. Isso, Fabrício, é o seguinte, sabe como que eu vejo isso, Fabrício? Eu vejo da seguinte maneira, essa padronização que há na música, né? Que às vezes eu não gosto nem de chamar de música isso, né? Isso sonora, perfeitamente. Entendeu? Esse lixo sonoro auditivo aí, essa coisa que apela tão somente aos instintos mais baixos, mais rasteiros, né, do ser humano. Porque a música tem a função de elevar o espírito, né? Então, se você rebaixa, transforma só em ritmo, aquela coisa hipnótica, você está bloqueando a transcendência espiritual, certo? Então, há uma padronização. Qualquer lugar que você for hoje da Europa vai estar tocando o mesmo tipo de música, né? Até nos Estados Unidos, até mesmo no Brasil. O Brasil bota para quebrar aquele negócio de funk lá também, que baixa um degrau a mais ainda o Brasil, né? Mas sabe que essa porra desse funk vem dos Estados Unidos, né? Pois é, mas a questão é a seguinte, eu estou a enfocar na questão da padronização. O que isso significa? Se nós fizermos uma analogia com a organização socialista da sociedade, né, também há uma grande padronização. Por exemplo, no caso aqui, você tem essa sociedade da desconfiança, onde todo mundo delata os seus vizinhos, os seus parentes, a sua família, né? Essa sociedade policialesca, né? Todo mundo delata todo mundo. Isso aí é uma outra forma de padronização. Mas a padronização agrada a quê? Agrada a quem? Né? A padronização e a igualdade é tudo que almeja o diabo. Tá? Por quê? Porque quando Deus cria as coisas, isso pressupõe o quê? Que as coisas são diferentes umas das outras. Porque se você... Como é que você vai ter coisas diferentes se tudo é igual? Não é mesmo? Então os seres são todos diferentes. Há diferenças irredutíveis. Não existe esse negócio de igualdade. Tá? Igualdade é uma abstração. Os seres, eles têm qualidades distintas. E, inclusive, existem os seres superiores e os seres inferiores. Isso é o que faz, isso que gera a possibilidade da admiração, da beleza, né? Do próprio amor, né? Por que nós amamos a Deus? Por que nós admiramos a Deus? Por que nós confiamos em Deus? Porque Deus é um ser superior em relação a nós. Se Deus fosse igual a nós, por que nós o adoraríamos? Não é mesmo? Isso também vale para os seres humanos. Então, mas isso aí você tem hoje uma proliferação de ideologias igualitaristas que vão acabar chegando na platitude de que os homens são iguais aos animais, são iguais aos vegetais, somos todos iguais, não pode haver discriminação. Se uma pessoa de casar com um cachorro, né? Porque somos os iguais, né? Não, isso é superior, o casamento gay é superior ao casamento heterossexual, já é. Né? É o que estava conversando hoje com o Conde, que já está para entrar aí, a respeito do liberalismo. Esse relativismo onde tudo, né, é relativo, menos eles estão num patamar superior a todos, né? Então eles implementam esse horário, né? Não são todos os liberais que caem por essa... O final de uma sociedade meramente liberal é essa, né, meu caro? Sim. Liberalismo só funciona na economia. Alguns aspectos da economia, mas não na vida prática, né, contra uma luta ideológica, hegemônica, contra o comunismo. Vão levar um cacete federal, já levaram, né? Não, exatamente. Liberalismo funciona muito bem na economia. Só que economia é consequência da sociedade e não o contrário. Exatamente. É isso aí. Entendeu? É o contrário. Eu leio um pouquinho de Mises. De escola austríaca, Mises. Você fala de economia, coisa boa. Mesmo falava do Mises, né? Você não pode ter uma sociedade liberal, meramente liberal, como ele estava contando lá no caso da economia de guerra, contra um regime socialista ditatorial. Vai levar porrada, vai perder. Porque lá tem escassez e tudo é feito para o Estado produzir armas e guerra e destruição. Do outro lado, você gera o bem-estar para todo mundo, fica todo mundo moloide, né? Chega na hora da guerra, agora vou levar um cacete federal. Estão desarmados, estão despreparados. É o caso agora do Ocidente. A Rússia fez todo esse período de preparação para uma grande guerra, está armada com as maiores tecnologias de guerra que existem no mundo. E quanto ao Ocidente, os Estados Unidos, está lá, né? Casamento gay, sargento gay, né? Liberação das drogas. Exatamente. O liberalismo funciona muito bem na economia e tem algumas boas ideias. Agora, não dá para montar uma coisa somente com liberalismo. Você monta uma civilização em cima do liberalismo. Até porque o liberalismo nasceu da nossa da civilização cristã, né? Exatamente. É um produto da nossa civilização, não o contrário. Mas tem prego que não entende isso. Não, mas sabe qual é o problema, Fernando? Não estou falando das pessoas que acreditam, que gostam, que leem isso. Não é o povo comum, né? Eu estou falando desses caras que são dirigentes dessas organizações, desses institutos. Esses caras, obviamente, são ligados com o movimento revolucionário transnacional que quer destruir o Brasil. E destruir o Brasil, não é que vai destruir. O Brasil já não existe mais como país. Isso é um fato, né? O Brasil está aniquilado. Culturalmente, economicamente, fronteiras existem nesse país. Intelectualmente também. Se não fosse o professor Olavo, isso aqui tinha virado um deserto. Exatamente. Olha, eu estava pensando esses dias aqui, né? Eu viajei, tive tempo de pensar. Isso que o Olavo fez pelo Brasil vai ser, assim, lembrado no futuro como a maior epopeia intelectual talvez até de todos os tempos, porque tirar o Brasil da lama que ele tirou, né? Eu falo por mim mesmo, porque eu tava numa lama completa. É, tirou algumas pessoas, né? Não tirou o Brasil da lama, né? Vamos ser mais, né? Ele tirou algumas pessoas, Uns anos atrás, uma década e meia atrás, eu era pro abortista, porra. Também tava na lama, todo mundo tava na lama. É. A lama é universal no Brasil até o começo do século XXI, basicamente. Quando o Olavo fundou o Mídia Sem Máscara. Você escreveu as colunas do Globo, já era conhecido pelas colunas do Globo. Isso aí também ele já não começou agora, Olavo, né? Estou falando quando ele começou a ganhar momentum, ou seja, começou a ganhar poder de pressão. A ideia do Olavo começa a ganhar poder de pressão. Então, depois que ele começou o seminário de filosofia e que funcionou, óbvio, aquela ali vai crescendo, porque tem coisa muito boa ali. As pessoas mudam depois que pega aquilo ali. É isso aí, meu caro Fabrício. Ok, meu querido, vou liberar ali. Fica com Deus aí, meu caro. Abração, fica com Deus aí. Boa semana. O Conde tá aqui com a gente, por isso que eu ia chamar até Fala aí, Conde Luque. O único Conde da jogada, fala aí. Oi, Vete. Fala, Conde, beleza? E aí, Vete, como é que é em Portugal? Aí? Opa, tudo bem, Vete? E aí? Tranquilo. Opa, Portugal, tô falando de você aqui o tempo todo, porque nós estamos numa região aqui dos teus parentes, hein, bicho? Qual deles? Estamos aqui na Quinta do Conde. Ah, de Quinta do Conde, né? E aí, cara, como é que tá o passeio? Poxa, tu vai passar quantos dias em Portugal? Eu tô indo embora amanhã já. Ah, amanhã tu passaste quantos dias? Amanhã eu tô indo pra Espanha. Opa. Eu fiquei 5 dias aqui, né, Fernando? Acho que 5 dias. 6 dias. Mas na verdade, assim, o meu compromisso aqui na Europa é na Espanha mesmo, né? Portugal eu vim aqui mais pra visitar o Fernando, né? Conhecer aqui, Fátima e tal. E acabamos tendo essa ideia da conexão ibérica. Mas eu tô indo pra Espanha porque eu vou participar lá de um evento internacional de regência de orquestra sinfônica e da escola Francisco Navarro Lara. Vou, como coautor, também participar do lançamento de 2 livros de direção de orquestra e também vou participar de um concerto com orquestra sinfônica internacional com mais de 150 músicos de todas as partes do mundo. Legal, vou cantar uma gata de ópera e tal. Mas aí vai ser coisa séria, não vai ser ainda assim, não. Essa semana aqui, agora eu vou passar inteiro na Espanha e depois eu vou voltar a passar mais 2 dias aqui em Portugal, com o Fernando. E aí, inclusive, dá pra fazer mais algum programa aqui ao vivo de Portugal, quando eu voltar de lá. Ah, que bom, que bom. Agora a Quinta do Conde fica onde? Ah, fica perto de Lisboa. Ah, é próximo, né? Próximo dos arredores aí da cidade, né? Mas tem um monte de placa aqui. Eu fiz umas fotos de umas placas pra te mandar aqui também. Inclusive, comi um pastel hoje na pastelaria do Conde também, viu? Opa! Conde tá cheio do cheio da... É foda, meu. Até pastelaria ele tem aqui. Cara, é rico mesmo, hein, meu? Quem dera. Tem aqui, ó, Feira de Oportunidades do Conde. Olha lá, cara. Um sorteio de carro, sorteio de imóveis, uma coisa assim, ó. Conde tá com tudo aqui, né? Eu sou fodão aí, nem sabia. É um fodão aqui. Não à toa que você tem um laço pra ser o vice-rei do Grão-Pará, né? A gente chega lá, né? A gente chega lá. Quando volta a monarquia, chega lá. Mas, Conde, queria te falar, até aqui tá tarde, daqui a pouco eu vou ter que sair já. Sim. Eu só queria te falar o seguinte... Que eu comentei isso no outro dia que você não estava, daí ontem nós não conseguimos entrar, mas quem me abriu os olhos para essa cilada do liberalismo foi você. Porque o que acontece? Eu vejo aqui em Portugal que quem destruiu a coroa, a monarquia portuguesa, foi, no primeiro momento, a ideologia liberal. Certo? Foram os liberais. Quando começou o liberalismo, iluminismo, maçonaria, a tomar conta dos círculos intelectuais aqui, Portugal começou a declinar. O que fez a fortuna, a glória, né, que é a grande riqueza da nação portuguesa, foi a monarquia católica. Tá? Foi, é isso, verdade. É isso é tão verdade. Por exemplo, existe uma obra muito interessante que eu acho até que as pessoas podem até dar uma lida, que é de um escritor português do século XIX chamado Almeida Garrett, né? O Almeida Garrett, que introduziu o romantismo em Portugal. E ele era um liberal militante, e inclusive participou da Guerra Civil, né, que houve entre os miguelistas e os partidários de Dom Pedro IV, que era Dom Pedro I do Brasil, né, que o Dom Pedro I foi embora, foi desterrado do Brasil, e acabou liderando a Revolução Liberal de 1831, que houve a Guerra Civil. Existe uma obra que é uma memória dessa época, que chama Viagens na Minha Terra, né, que o Garrett faz um passeio, de Lisboa até Santarém. Claro que hoje em dia você pega um carro, naturalmente, que é tudo perto, mas naquela época durava alguns diazinhos, né? Mas então, de Lisboa até Santarém, e a partir daí ele conta a história de um personagem que participa da Guerra Civil, da Revolução Liberal. E você vê que... Opa! E você vê que a obra é um completo desencanto com a Portugal Liberal, né? Ainda que o cara fosse... O Almeida Garrett era da Carbonária. Carbonária era a maçonaria radical. Era maçonaria de tendências jacobinas, inclusive, e a Carbonária foi responsável pela derrubada da monarquia portuguesa. Inclusive, o assassinato do rei Dom Carlos em 1908 foi a Carbonária que matou. Foram os maçons. Carbonária. E você veja como Portugal decaiu desde então. Como uma maldição, Portugal só tem decaído, só tem declinado cada vez mais. Você vê a conexão dos caras é tão violenta que no México, quem expulsou os espanhóis do México foram eles, cara. Os grandes responsáveis também. Sim, na verdade, o que aconteceu com a Portugal Liberal? Portugal Liberal foi o quê? Nós vamos atacar as instituições, digamos assim, municipalistas, porque desde a época do Antigo Regime, mesmo na época do Antigo Regime, do absolutismo, né, que houve já um processo da centralização monárquica, as autonomias locais ainda existiam, né, as autonomias regionais, né, ou seja, havia os senhores de terra, os senhores feudais, os nobres das províncias, tudo que contrapunha o poder real junto com a Igreja Católica. O que aconteceu com a Revolução Liberal? A Revolução Liberal destrói as autonomias corporativas, destrói as autonomias municipalistas e depois também destrói o poder da Igreja. Embora lembremos que, na verdade, quem começa o processo de ataque à instituição à Igreja é a própria monarquia. A monarquia comete suicídio, por assim dizer, né? Porque ela acaba atacando suas próprias bases, querendo secularizar o passar o domínio da Igreja para o Estado, e no final da história ela acaba se autodestruindo. Por exemplo, o Marquês de Pombal é um exemplo clássico disso. O primeiro grande ataque às instituições da Igreja Católica é da época pombalina. Só um parênteses para você ponderar junto aí, você continua só assistindo, mas só para você ponderar. Eu visitei algumas catedrais góticas aqui, inclusive lá na cidade de Batalha, que tem uma construção lá que é um monumento em homenagem em celebração à vitória da Jubarrota, né? E você vê evidentemente na arquitetura, como de maneira condensada e simbólica, né? Como que o poder dos reis veio da Igreja, veio do cristianismo. É como assim, Deus deu para os reis portugueses, assim, ó, já que vocês estão professando a minha fé aqui, vocês estão querendo fazer uma aliança comigo, então eu vou fazer vocês maiores do mundo, tá? E deu tudo que Portugal foi e construiu e conseguiu em todo mundo, tá? No momento que começou a declinar essa fidelidade a Deus, Portugal começou a declinar. Você concorda? Sim, mas foi isso que aconteceu. Mas isso aconteceu em toda a Europa. Não aconteceu somente em Portugal, tá? Não querendo aqui ferir susceptibilidade religiosa, mas o processo começa com a reforma. A reforma é o primeiro grande ataque à Igreja. O segundo grande ataque à Igreja é o absolutismo e depois o liberalismo. Então, por exemplo, no sistema absolutista, principalmente da época do Pombal, que já é influenciado pelo iluminismo, você vê um ataque frontal às instituições da Igreja, pelo próprio Estado português, né? Ou seja, a expulsão dos jesuítas em Portugal no século XVIII, a destruição da educação da Igreja. Né? Aí você vê a Revolução Liberal, né? Radicalizando o processo. O que a Revolução Liberal propõe? Nós vamos tirar a educação da Igreja, né, para dar para o Estado. Educação secular, vamos implantar a educação pública secular. Aconteceu a mesma coisa na Espanha. Só que na Espanha o pau comeu muito mais solto, né, porque houve os carlistas católicos, né, que eram municipalistas, eram fueristas, defendiam as tradições municipais da Espanha, né, contra o governo central de Madrid, que era o governo liberal. Só que o que eles fizeram? Eles destruíram as autonomias locais, as instituições intermediárias das sociedades tradicionais, para impor de cima para baixo um novo Estado, e um novo Estado revolucionário. Olha, não existe maior prova desse conceito revolucionário do que a perspectiva do constitucionalismo moderno. por exemplo, o constitucionalismo francês de 1791, a Constituição Francesa de 1791. O que o Estado francês faz, o Estado republicano francês faz em 1791, quando implanta a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão? Ele simplesmente implanta uma carta constitucional à revelia de toda a sociedade francesa, né, à revelia das instituições existentes na França, e cria novas instituições acima dessas instituições antigas. Quer dizer, do nada, todas aquelas instituições tradicionais são formalmente ignoradas por uma canetada legal, né, de um conselho ou de um parlamento autonomeado em nome do povo. É isso que aconteceu com a... E é isso que o pessoal está vivendo hoje em dia, que o nosso caro Fernando Camilo estava contando para a gente a situação de Portugal. Diz que para fazer um bolo em casa, você tem que pagar não sei quantos mil euros para ter uma licença. Diz que uma 15 mil euros. Uma vizinha dele estava fazendo um bolo, né, Fernando? E diz que foi lá o FBI português, foi lá a Polícia Federal Portuguesa, invadiram a casa dele, a SWAT. Tentaram terrorismo. Por duas vezes o FBI português foi lá. É GNP que chama, Guarda Nacional Republicana. GNP. Então você vê, né, e detalhe, olha, já que... A economia informal foi destruída, você vê, isso daí é só as bases que o Conto está contando, olha. Na verdade, o que acontece, a Portugal, por exemplo, nós temos a fase do salazarismo português, né, a fase do salazarismo, não sei, a fase do salazarismo, tá, que foi uma época de... Foi uma época de exceção, por assim dizer, dentro da circunstância que a própria República criou, né? A República, por exemplo, quando houve a proclamação da República em 1910 em Portugal, de 1910 até 1926, Portugal caiu no mais completo caos, né? Porque destruiu os dois aspectos basilares da sociedade portuguesa, que era a monarquia e a igreja, né? A monarquia e a igreja foram colocadas em segundo plano e implantaram uma república liberal, maçônica, uma república jacobina, né, anticatólica, extremamente anticatólica. A República Portuguesa de 1910 é uma república extremamente anticatólica, uma república que persegue a Igreja Católica, que hostiliza, que cria leis restritivas à ação da Igreja Católica na sociedade portuguesa, e isso numa sociedade em que 99,9% dos portugueses eram católicos. Desculpa, 98, 99, quando eu tinha 22 anos de idade, quando eu era ainda estudante de direito, quando eu li a Constituição Portuguesa, eu não acreditei no que eu li. A Constituição Portuguesa é uma imitação da Constituição Soviética. Portugal, de 1974 até 1980, quase beirou a uma ditadura comunista. Pô, mas hoje, isso é o que nós estamos vendo aqui nas ruas, é o que está acontecendo. Na verdade, a Revolução dos Cravos, que é tão elogiada, né, principalmente pela inteligência portuguesa, né, principalmente inteligência de esquerda, que era anti-salazarista, basicamente foi o quê? Uma remodelação de uma constituição totalitária, de uma constituição socialista, que só foi abrandada pela emenda constitucional de 1982. Né? A Constituição portuguesa hoje é a Constituição junto com a emenda constitucional de 1982. Se vocês lerem a Constituição Portuguesa de 1976, está lá na Constituição Portuguesa, nos primeiros artigos da Constituição Portuguesa, dizendo assim, a Constituição Portuguesa, né, ela tem como finalidade, né, criar uma sociedade sem classes. Coisa desse gênero. Né? Falando sobre luta de classes, por exemplo, a legislação do trabalho da Constituição Portuguesa é uma legislação totalitária, tipo expressões desse sentido como... O trabalho é o direito e dever de todos os portugueses. O que é um trabalho como direito e um dever ao mesmo tempo? Isso é a Constituição. Escravidão. É, porque direito e dever, o quê? Não, o trabalho pode ter uma devida obrigação moral, mas nunca estatal. Não se pode obrigar alguém a trabalhar por via do Estado. Curioso, mas lá, segundo as informações que o Fernando Camilo estava nos passando agora, né, Dante? Lá parece que é proibido você trabalhar hoje em dia. Eles não querem que você trabalhe. Você vê que incongruência, né? Típica do não, mas veja, a doença da burocracia estatal, na civilização ocidental, ela não é uma doença somente portuguesa. Né? A gente fala muito do patrimonialismo ibérico, do patrimonialismo português, espanhol, mas, na verdade, o patrimonialismo, sob determinados aspectos, ela pode ser um aspecto da doença, mas ela também ela tem um aspecto positivo. Tá? Eu vou dar um exemplo clássico disso num texto que está, inclusive, num livro que foi publicado pela Realizações, que é daquele crítico cultural britânico chamado Theodore Dowrant. Né? O Theodore Dowrant escreveu um texto muito interessante sobre a situação da Itália. Né? A Itália tem um Estado muito maior em matéria de tributos e intervenções do que a Inglaterra. Né? Só que, numa cultura latina como do tipo italiana, os laços de família, os laços pessoais, eles valem mais do que os laços do Estado. Né? Isso é uma coisa também da cultura brasileira. Os laços de família, os laços da comunidade valem muito mais do que os laços impessoais e formais da legalidade democrática. Tá? Isso aí é uma coisa até um pouco pré-Revolução Francesa. Tem que analisar. É uma coisa até meio medieval, até meio antigo regime mesmo. Ou seja, olha, a gente aqui é a sociedade do corporativismo, a sociedade que todo mundo se resolve ali, né? No jeitinho, que eles chamam, mas de uma maneira informal. De uma maneira informalizada, de uma maneira costumeira, de uma maneira baseada em laços de família, em laços de companheirismo, de compadril. Tá? Mas na Itália, o que acontece? A Itália tem um Estado gigantesco, tem uma burocracia inútil que te enche o saco. Mas existe uma outra coisa. Ninguém na Itália declara imposto totalmente. Ninguém é doido de fazer isso. Né? Todo mundo trapaceia o Estado. Todo mundo sonega imposto. Ninguém declara as suas rendas. Quando tem direito de herança, o pessoal bota uma coisa diminuta e bota por fora. Paga propina para o funcionário. Enfim, uma putada. O Dalrymple, ele faz essa comparação com a sociedade britânica. A sociedade britânica também tem um Estado gigantesco. Só que a sociedade britânica, a burocracia funciona. E no que a burocracia funciona, o povo inglês se fode muito mais do que o italiano, porque a corrupção na Itália favorece a você se liberar de um Estado gigantesco. É o caso do Brasil, porra. O engessamento. Eu vou te dizer uma coisa. Quando você fala muitas vezes de corrupção, existe um problema muito sério. Tá, né? Tá ouvindo aí, Revista Veja? Tá ouvindo aí? Quando você fala muito da questão da corrupção, né, da corrupção do país, porque uma vez eu estava até vendo o pessoal da rádio dizendo, você reclama do político corrupto, mas você paga propina para resolver certos problemas, né, na vida cotidiana. Eu pergunto uma coisa para você, você acha que o cara que rouba bilhões da Petrobras é a mesma coisa de você chegar, sei lá, no Detran, chegar num hospital desse público e você pagar uma puta para um funcionário para ele resolver um problema que ele poderia resolver sem te cobrar nada? Não é a mesma coisa. É óbvio que não. Não é a mesma coisa, porque, na verdade, o que acontece? A forma como o Estado se comporta, esse Estado legalista, impessoal, ladrão, safado, tá? Que diz que trata todo mundo igual perante a lei, e perante a lei o caralho que trata, sacaneia todo mundo. Ele quer institucionalizar o roubo, só os ladrões institucionalizados que podem roubar. Sim, e detalhe, o problema é o seguinte, quer dizer, você cria um bocado, uma burocracia inútil, para dificultar a vida do cidadão, e o cidadão reage com os meios necessários que ainda existem e que, de fato, beneficiam, que são os meios familiares, que são os laços interpessoais, etc. Isso salva o Brasil, de certa forma. Isso é um prejuízo, por um lado, porque, por exemplo, quando o cara tem o poder lá, ele começa a favorecer os apaniguados dele, bota no cu de todo mundo, tudo bem, isso é uma deficiência. Mas, por outro lado, se você observa bem, o fato de você ser ajudada pelos teus laços, também ela significa uma espécie de contenção ao poder do Estado. É um paradoxo. Tem coisas que é aquela coisa, é quando você fala dessas relações pessoais no Brasil, relações do privilégio, isso é relação do privilégio no sentido do antigo regime, né? Você conhece o cara, o funcionário público está lá, ele te trata diferenciado porque ele te conhece, enquanto o outro lhe manda cagar e andar, né? Então, o que acontece? Existem aspectos positivos nessa relação e aspectos negativos. O que, que os liberais querem? O que, que os socialistas querem? Nós temos que criar um Estado totalmente impessoal. Pode ser até um Estado mínimo, que seja, mas um Estado onde tem que aplicar todo o aspecto da impessoalidade, né? Você tem que negar os laços de família, você tem que negar os laços particulares, os laços familiares, para colocar a impessoalidade estatal e a impessoalidade legal. Aí a gente tem que perguntar uma coisa. Até que ponto isso é aplicável na vida social, por um lado, e até que ponto ela é realmente vantajosa ou ela é realmente perniciosa? Existem alguns pontos que são vantajosos, mas existem alguns pontos que também são perniciosos. E aí é aquela discussão que eu sempre coloco aqui, e tem liberal puto comigo, é protestante puto, é todo mundo puto comigo. Estudem e entendam a psicologia da porra do país. Queria convocar de forma compulsória certos trabalhadores para serem trazidos para Castela. Aí sabe o que os catalães falaram para ele? Ele disse: olha, meu filho, aqui existe uma carta de direitos que você assinou e você vai ter que cumprir. Você pode tratar isso os castelhanos assim, mas você não trata os catalães assim, porque nós temos uma carta de liberdades aqui que você tem que respeitar. Era assim a coisa. Então, inclusive, vamos traduzir isso para o povão, Conde. É liberdade. Liberdade. Liberdade civil das comunas, das localidades. Quem destruiu tudo isso foi... Primeiro foi investida a monarca, houve um processo de centralização. Mas quem deu xeque-mate na coisa, a ponto de arrebentar mesmo, foram os liberais. E agora o que vem propor o Estado mínimo, né? Não, mas aí que está o problema. Como é que você vai propor o Estado mínimo para uma sociedade que é idealizada dentro de uma concepção abstrata e atomizada de indivíduos? Porque na sociedade medieval, ou até mesmo no Renascimento... É indivíduo mínimo, na verdade. Você vê que é uma coisa dialética. Não é o Estado mínimo, é o indivíduo mínimo. É um indivíduo desarraigado, é um indivíduo sem raízes, é um indivíduo sem história, sem tradição, sem nada. É um indivíduo que é autista, que diz que forma, baseado numa concepção abstrata de sociedade, que é o contrato social... Né? A gente sabe que isso não é verdadeiro. E, baseado nisso, eles acham que vão enfrentar o Estado, que é a única organização realmente permanente que está na sociedade. Antigamente, a igreja era uma instituição permanente, a família era uma instituição permanente, as comunas eram instituições permanentes, de contraponto ao poder real, que também era permanente. Agora, quais são as instituições permanentes hoje da sociedade, se tudo é regulado pelo livre contrato, pelo juízo particular de cada um, que cada um decide como quer e foda-se as obrigações, foda-se os deveres, foda-se a ordem, né? Quer dizer, a única coisa que o liberal aceita com uma ordem permanente é o Estado. Então, o que você quer mais? Você está querendo centralizar o poder. O fato, por exemplo... Um livro que eu já indico aqui que tem algumas sacadas nesse sentido é aquele do Bertrand Juvenel, chama-se Do Poder. Existe uma publicação em língua portuguesa, que é recente, inclusive. Sim, tem, tem. Ele fala do processo lento e gradual de centralização do Estado e que grande parte das doutrinas da modernidade elas reivindicam essa centralização, inclusive a doutrina liberal. Inclusive a doutrina liberal. A doutrina liberal é que criou essa merda de vamos secularizar a educação. O que é secularizar a educação? É passar a mão para o Estado, ou então para o secular. Né? E tira da família. E tira da família e tira da igreja. E destruir a família. E destruir. O que é a destruição da família hoje, se não a concepção do contrato na família? Eu estava lendo, inclusive, um livro do... Eu estou folheando um livro, né? Eu não cheguei a lê-lo. Mas eu folhei algumas partes assim e achei interessante, que é do padre Leonel Franca, que ele fala do divórcio. que ele diz que um dos aspectos da cultura divorcista da nossa época foi a Revolução Francesa, que reduziu a dimensão do casamento, do matrimônio, para uma visão contratualista. Ah, se é uma questão contratual, eu posso dissolver a sociedade matrimonial. Como eu posso dissolver a sociedade porque a sociedade é um contrato? Mas a gente sabe que isso não é possível. Um país não pode ser dissolvido por contrato. Se a gente analisar historicamente, isso não é nem mesmo comprovável. Um país como Portugal não nasceu por contrato. Um país como Espanha não nasceu por contrato. O Brasil não. O Brasil não é um produto histórico. É um produto histórico de uma comunidade que forma laços comuns de cultura, de religião, de política, né? Enfim, de memória histórica, entre outras coisas. Né? Então isso não foi alguém que assinou um contrato para existir a sociedade. Isso é uma coisa louca. Inclusive... Quando você diz que a sociedade surge por contrato, você está dizendo que a sociedade é antinatural. Você está dizendo que a sociedade é produto de um arbítrio, de um capricho individual humano. Aí o Eloy está aí, né, Eloy? Daí cai naquela... Até depois, no que foi no desenvolvimento dessas ideias aí, no próprio problema do Kant, né? O que o Eloy gosta de explorar bastante aqui com a gente, né? Comentando sempre sobre o kantismo que turbinou esses ideais aí revolucionários, né? De centralização de poder. Sim, sim. Não sei se o Eloy tá aí. Oi, Eloy. Alô, Eloy. É, o Eloy não tá aí, não. Mas isso aí. Mas a gente tem que traduzir isso pro povão. Pra agora, como diz. Traduzindo em minutos. Povão, vamos lá. Traduzindo em minutos. Nós temos dois grandes grupos políticos hoje em dia em disputa pelo poder. Assim, do ponto de vista ideológico, cultural. Não digo nem tanto isso político, mas ideológico. Tá? Do ponto de vista político, claro, é aquela puta velha do PMDB, né, junto com o PSDB e o PT, que são dois partidos socialistas, e o outro partido puta velha. Tá? O partido puta velha é o seguinte, fazendo uma transmutação da Revolução Francesa, você tinha três partidos, você tinha os girondinos, você tinha a planície e você tinha os jacobinos. Né? A planície era o PMDB. Os jacobinos são PT e os girondinos são PSDB. Mas é tudo puta velha. Né? Pelo menos a puta velha mó, que é o PMDB, tá cagando mole pra ideologia. Ele quer ficar mamante nas tetas. Né? Agora, no aspecto ideológico, existe um pessoal que quer vender algo como se fosse uma nova direita, que é a direita liberal. Ah, nós somos a favor do livre mercado, nós somos a favor da liberdade individual e não sei o que e tal. Olha, até certo ponto, tudo bem. Tem alguns pontos que eu concordo. Nós temos que diminuir o poder do Estado. Nós temos que diminuir o poder da burocracia. Mas você não pode pensar em diminuir... Você não vai achar que vai diminuir o poder da burocracia se você potencializar a liberdade do indivíduo sem qualquer pressuposto ético institucional. O que quer dizer isso na prática? A liberdade não vive sem uma ordem. Para que você crie um Estado mínimo... Tem que haver instituições, não é somente indivíduos, mas tem que haver instituições intermediárias permanentes que contrapõem ao poder do Estado. E quem é que vai fazer esse papel? São as associações coletivas, as igrejas, né? as entidades corporativas, as entidades lideranças sociais. Morais. As lideranças morais, éticas, culturais, que não dependam do Estado e que criem suas formas de autonomia de gerência. Mas qual é o argumento que os liberais têm para isso? Eles não têm. Eles só idealizam o indivíduo atomizado, pensando na sua própria liberdade, no seu bem-estar. Mas na vida social não basta somente eu pensar em mim. Não basta nem eu pensar em mim para preservar minha liberdade. Eu preciso preservar minha liberdade com o apoio de outras pessoas. Com apoio de formas institucionalizadas. O que seria isso? Eu preciso de canais de intermediação com meus colegas. Eu preciso de canais de intermediação com as pessoas. Que podem ser igrejas, que podem ser associações, etc. Onde é que está a fortaleza da associação civil se não há a fortaleza moral? Se não há finalidade para o bem comum? Se não há finalidade, por exemplo, para o atendimento das virtudes? Das virtudes. Tudo que o liberal prega é que eu tenho liberdade de fazer tudo, contanto que não enche o saco do vizinho. Onde é que está a solidariedade nisso? Onde é que está a força, a união que faz a força para a defesa da liberdade? Se a liberdade é apenas uma visão atomizada, fragmentada, de um indivíduo que não se associa com nada, com ninguém, nem com a comunidade, nem com a dinâmica da comunidade. Isso é o liberalismo. E é por isso que o liberalismo fracassa. Porque o liberalismo é relativista. é o liberalismo que eu falo, desse pessoal do Mises.org, esse liberalismo do Instituto Milênio, esse liberalismo que é importado dos Estados Unidos e que está causando um desastre nos Estados Unidos. Porque todo exatamente. Mundo... Exatamente. A situação dos Estados Unidos é culpa desse pessoal. É claro. É com o Luiz liberal socialista. Por que vocês acham que os liberais estão defendendo os mesmos programas dos socialistas no âmbito cultural? Essa é uma base do Partido Republicano, essa turma aí, você vai ver. Os conservadores dos Estados Unidos. Sim, sim, sim. É, então, o que acontece? Que o seu Rand Paul, lá tá o pessoal do Tea Party. Pô, esses caras são libertários, são os caras que querem fazer contrato com o capeta, fazer ceder tudo pra Rússia. Pra China? Que é isso? Não, mas você vê concepção de liberal. Concepção de liberal é o seguinte. A sociedade tem que diminuir o poder do Estado para que todo mundo procure seus prazeres mundanos, para que todo mundo enche o cu de dinheiro, para que, sei lá, os menininhos do MPL, né, do Movimento pela Liberdade, ou sei lá, EPL, né, Estudantes pela Liberdade. É, tudo ligado com essa com os Koch Brothers, com o Cato Institute, a Atlas Foundation, são organizações metacapitalistas, que querem destruir transações que existem nos países. Não, e assim, né? É o seguinte, para eles a finalidade da sociedade é ter um poste dentro da garagem e fumar maconha, no caso, entendeu? E jogar o PlayStation, porque agora nós vamos ficar transportando de riqueza, enchendo o cu de dinheiro. Mas a finalidade da sociedade não é somente isso. A gente tem que ver que a economia, ela é um instrumento do homem, ele não é um fim, ele é um meio. A economia é um meio para você buscar um bem, mas ele não é o meio principal. Você tem que instrumentalizá-lo para fazer outras coisas benéficas, mas ele não é algo determinante. O fator determinante de uma sociedade é a busca do transcendente. É isso que diferencia uma sociedade católica de uma sociedade liberal. A sociedade católica não pensa somente em termos temporais. Pensa no fato de que, e claro, eu falo sociedade católica, como pode ser uma sociedade cristã, né? Uma sociedade cristã ou uma sociedade católica também, eu falo pela Igreja Católica, pelo menos pelo princípio da doutrina social católica, a sociedade ela tem que buscar fins transcendentes, tem que buscar a finalidade da justiça, do bem comum e a finalidade da salvação das almas. O que significa isso na prática? Isso pode parecer abstrato demais. Não é tão abstrato assim. Como é que você agrada ao Criador? Como é que você agrada ao projeto da salvação? A fé, a esperança, a caridade, as obras... Né, as obras com o teu semelhante, o convívio pacífico, o convívio ordeiro, do amor social que você tem que ter pelas pessoas. É isso que a gente fala de uma ordem social realmente justa, no sentido cristão da palavra. E que nós não temos no liberalismo. O liberalismo prega que todo mundo tem que ser egoísta, todo mundo tem que colocar o seu bem-estar acima de todo mundo, né, contanto que não afete. Dá pra fazer negócio com quem for para poder me dar bem. Se eu me dando bem, o que mal tem, né? E detalhe, quem determina o bem é o indivíduo, né? Ele que remodela, é o juízo dele. Ele relativiza, dele. Né? E ele tá claro. Superior nessa relativização, né? Olha, aquela menina lá, a mãe dela é guatemalteca, né? Ah, a Glória Alvarez, que defende o aborto, o gaysismo, liberação das drogas, que todo programa... Eu pergunto uma coisa. Me diz uma coisa, ela tem os mesmos projetos políticos do Jean Willis, porra. Mesma coisa. É a mesma merda. Aquela mais é mais comível, né? Gostosa, a mulher, tudo bem, mas isso daí é gostosa, mas quando a mulher começa a ficar dizendo, a moralidade é algo individual. Ah, vai tomar no cu. E ateia, né? Ah, se é uma pessoa que diz que moralidade é algo individual, não tá entendendo nem o que é moral, não entende nem o que é discussão sobre ética. Nem sobre ética, nem sobre moral. E a doutrina lá da, não sei se é da Atlas Foundation ou da Cato Institute, te levantou isso daí, tá levando grana esse pessoal, tá participando com esses caras aí, meu. Ah, mas é um bando de palhaço, né? É um bando de palhaço. Daí aparece aqui no programa do cara do SBT lá, que também é uma grande referência aí contra a situação do Brasil, que trabalha pro Silvio Santos, que agora, segundo informações, o Silvio Santos vai se fundir aí com a Igreja Universal do Reino de Deus, a Record. É uma beleza, SBT e Record, né? O reino dos infernos completo, né? A sinagoga de Satanás no ar, ao vivo. Aparece ali, como todo mundo, que barato, vai no YouTube, né? Vai lá dar uma palestrinha lá no Fórum da Liberdade, né? E lá com o seu, como é o nome dele? O seu Jorge Gerdau, que é um dos envolvidos nesse esquema de golpe no Brasil, de destruição no Brasil. E esses caras que vão vir nos ensinar, agora ser oposição, o pessoal lá do tal dos movimentos que estão no dia 16, pedindo pinico pro Jorge Gerdau, o que eu faço da minha vida, Jorge Gerdau? Não, mas sabe o que acontece? Sabe o que ocorre? Uma coisa muito interessante sobre essa questão dos liberais. Eu tenho um amigo meu da Espanha que ele tem uma simpatia carlista muito forte. E ele diz o seguinte: os liberais, eles acham que os empresários são a única classe social que está isenta do pecado original e do mal, né? Aí dias depois eu vejo o Olavo falando assim: quer saber de uma coisa? Empresário é tudo filha da puta mesmo. Mas é claro que não são todos empresários, e acredito eu que não seja nem a maioria dos empresários. Mas se você analisa bem, o empresário, como o trabalhador também, né, porque existe esse romantismo, né, você quer romantizar o empreendedor, econômico, capitalista, isso é o papo do liberal, né? Ah, o empreendedorismo, né? Todo mundo tem que ser empreendedor, todo mundo tem que fazer negócio. Quem não for empreendedor é quase como... O cara do Instituto Mises lá, o cara, ele propõe isso, mas ele era do Grupo Ultra e é associado com a Petrobras e o Odebrecht lá na compra do Grupo Ipiranga, né? Não, mas é aquela história, né? Capitalismo na bunda dos outros. É. Porque o negócio deles é capitalismo de Estado mesmo. Mas olha só. O grupo Ultra que está lá por trás é a família do Fernando Collor de Mello, um que sempre se locupletou com o Estado. Né? Mas é isso que eu estou te falando. Aí você vê uma coisa. É algo muito interessante isso, porque, por exemplo, quando você fala da questão do liberal, que ele mitifica a figura do empresário, né? Ah, porque o empresário é lindo, maravilhoso, é o criador da riqueza, não sei o quê. Ele contrabalança o socialista que diz que o produtor, né, o produtor, o trabalhador é lindo, maravilhoso, o empresário não presta. É claro que essas definições estereotipadas, elas não são reais. O empresário não é necessariamente... Oi, diga. Você tá falando? É o Dante lá, o pessoal tá lá. Ah, a portuguesada aí. Mas enfim, mas o que acontece? O empresário... E o trabalhador, existem empresários bons, existem trabalhadores bons, como tem empresário filha da puta e trabalhador filha da puta. O trabalhador filha da puta, aquele cara do sindicato que fica enchendo o saco de todo mundo, infernizando a vida, que fica, sei lá, vivendo de imposto sindical, assim, seja o filho da puta, né? Veja que eu não estou negando... Essa elite sindicalista do Brasil, cara. Que não vale nada. É uma elite fascista, filha da puta, que se clou completa de uma legislação ultrapassada, enfim. Mas, por outro lado, você também tem empresário filha da puta, como também tem empresário bom. O que é um empresário generoso? É um empresário que presta um bom serviço, né? É aquele empresário que aquilo que está no catequismo... Ele está buscando, primeiro, ele prestar um serviço, uma função social, e depois ele ter o retorno do lucro do trabalho dele. Não o cara que faz tudo visando lucro, que é o empresário brasileiro. Perfeitamente. Olha, a igreja lá ensina uma coisa, que existe os chamados deveres de Estado. O que são os deveres de Estado? É o seguinte, você em cada condição da sociedade, em cada papel da sociedade, você tem um dever, você tem um dever ser, né, um dever ser moral. Se você é um empresário, você tem que ser um bom empresário. Se você é um advogado, você tem que ser um bom advogado. Se você é um professor, você tem que ser um bom professor. Você tem que saber servir, a ética do serviço. Né? Se você é um padre, você tem que ser um bom padre. Se você é um pastor, você tem que ser um bom pastor, enfim. Né? É a ética do serviço. Né? Então, essa ética da finalidade para o bem, que é a finalidade do servir, que o próprio Jesus Cristo fala assim: eu vim vos servir, né? Quer dizer que, na verdade, primeiro você serve, depois você é servido, né? Então você tem que saber servir. É uma ética até aristocrática, assim, de entender bem, né? É a ética da abnegação. Hoje o Dante estava falando sobre isso, lá que ele viu no quarto do rei, do imperador, do rei, quer dizer, né? E justamente essas cenas que tem lá das obrigações do governante, né? Bem. São as sete virtudes do monarca, né, que estão conhecimento, né, sabedoria, amabilidade, docilidade, magnanimidade, imperturbabilidade, né, e cada uma dessas qualidades é retratada por uma imagem, como se fosse assim, uma deusa, né, e essas imagens no quarto do rei, em um dos quartos do rei, no principal onde ele dormia, né, tinha a pintura das sete qualidades. E sete é um número cabalístico, né, o número da perfeição, o número dos arcanjos. Então, toda existia aquilo que o professor Lauro Carvalho falou na aula de ontem do Cosme, né, sobre a cosmologia, e a relação disso com os estudos teológicos, né? Quer dizer, existia uma cosmologia na Idade Média que abrangia todos os aspectos da vida humana. Não é como hoje, que a cosmologia trata apenas dos aspectos físicos, né? que é cosmologia? Cosmologia é a visão do cosmos, a visão do universo, a visão do todo. E a partir do newtonismo, né, começou-se a desmembrar a dimensão espiritual da dimensão física da existência. Mas naquela época não. Por influência, aqui em Portugal, inclusive, da filosofia escolástica, tudo era entendido de uma maneira não desvinculada. Né? Não sei se eu estou me fazendo entender, mas o que acontece? A visão teológica, ela permeava completamente a vida social. Né? Inclusive, isso que o Conde falou, os deveres do monarca, né? Isso está muito mais muito estranho. É porque é o seguinte, o Dante, só para explicar o seguinte, o medieval, e até mesmo no Renascimento, as pessoas elas concebiam que cada fator existente na sociedade ela tem uma finalidade dentro de uma ordem, tá? Ela tem uma utilidade para o bem, para um bem que chega ao bem maior que é Deus. Ou seja, existe um princípio de justiça, existe um princípio de direito, de lei natural, que praticamente coloca o quê? Um dever a ser a conduta e a forma de agir das pessoas. O que acontece na sociedade moderna? Não existe mais o dever ser. Existe uma dissociação cognitiva entre os valores e os fatos. Isso é até um pouco weberiano, né, do Max Weber e para Kant, é o quê? A dissociação entre o valor e o fato. O fato é descritivo, o fato é descrito sem você fazer um juízo de valor. Como se houvesse uma dissociação, né, digamos, uma dissociação hierárquica, uma dissociação valorativa, né, dos seres, né, da ontologia dos seres, da natureza ontológica dos seres e também das suas ações do ponto de vista moral. Né? A ação moral, ou melhor, a ação humana, ela já não é vista dentro de um plano de valores éticos, ela é vista num plano apenas fático, existencial. Né? Ou seja, as pessoas elas não veem que as suas ações elas geram consequências. E essas consequências elas têm que ser mensuradas dentro de uma concepção hierárquica, né, de moralidade. Não, eles simplesmente tiram isso, porque eles negam a ordem. Eles negam um pressuposto de ordem. Né? O liberal, quando ele fala do aborto, quando ele fala do casamento gay, ele não analisa a coisa tendo em vista uma ordem. Ele sempre analisa as ações humanas dentro de uma concepção fragmentária, como se a ação individual não gerasse consequências para o todo. É, esse é o problema do kantismo, que eu ia falar para o Eloy comentar sobre isso, né, Dante? Da ideia de você conseguir fazer esses recortes da realidade e você trabalhar em cima desses recortes, você conseguir... Ele parte de uma falsa isenção dos juízos de valores da realidade e da moral, né? E também da sociedade política e das funções políticas, etc., né? Como também de uma nivelação legal, formalista, baseado num critério abstrato dos direitos individuais. Um exemplo clássico disso. A sociedade liberal, como ela é uma sociedade relativista, ela não tem princípios formadores que têm consistência ao seu próprio sistema. Um exemplo clássico disso. Na sociedade liberal, um comunista ele tem o mesmo poder de palavra do que um não comunista. Ou seja, tem grupos na sociedade que são extremamente destrutivos do ponto de vista ideológico, do ponto de vista da ação política. Corrosivos, né? Corrosivos. Mas a sociedade liberal permite, em nome da tolerância, da liberdade individual. Em nome do princípio da tolerância, nós temos que tolerar as ideias, nós temos que tolerar as ideias que são diferentes, né? Então, ele não concebe o fato de que existem ideias e de que existem ações que do plano da ação, né, do plano da, da ação moral, do plano mesmo da ação da própria política, são extremamente destrutivos e corrosivos. E que, portanto, por serem destrutivos e corrosivos, tanto do ponto da ideia e da ação, eles têm que ser combatidos. Ele tem que ser combatido. Então você não tem que dar poder para esse povo. O que acontece com a democracia liberal hoje na Europa? Né? Nós temos um misto de democracia liberal, ou seja, liberdade plena para o indivíduo no lado, ou pelo menos se propõe a isso, né? Liberdade de pensamento, não sei o quê. Mas ao mesmo tempo, um Estado gigantesco, né? Na economia, é a burocracia ditando para você tudo, etc. Né? Mas se por um lado, esse Estado que é contraditório em si mesmo, né, que permite, ao mesmo tempo que prega a liberdade individual para tudo, para destruir-se, né, para se autodestruir ou coisa parecida, por outro, cria inúmeras regulamentações estatais, você percebe, por exemplo, o problema dos islâmicos da atualidade. Você tem grupos islâmicos que querem destruir o sistema europeu, querem destruir abertamente o sistema europeu, mas eles têm os mesmos benefícios legais do que os europeus natos. E mesmo eles já são considerados europeus, porque eles fazem parte da nação francesa, fazem parte da nação inglesa, fazem parte da nação espanhola, etc. Tá? Então, eles se aproveitam dessas liberdades liberais para destruir as liberdades e também as liberdades liberais. Né? Ou seja, eles desprezam aquelas liberdades na prática, mas eles usam como instrumento para destruir o próprio sistema. Qual é a fórmula da sociedade liberal para combater isso? Nenhuma. Sabe por quê? Porque a sociedade liberal é uma sociedade agnóstica, é uma sociedade relativista, é uma sociedade que a ação do Estado só implica uma ordem pública no sentido de uma estabilização social, não importa como, não esclarece como, porque as tendências da moralidade da sociedade liberal, elas são baseadas em grupos de pressão político. Não existe um princípio formador da sociedade liberal. O que existe são grupos políticos em disputa pelo poder que tentam chegar num consenso, por assim dizer, mas quando eles não chegam com um consenso, o que, que acontece? Prevalece um grupo sobre o outro, independentemente de ser justo, injusto, certo, errado, etc., porque tudo é uma questão do subjetivismo, da questão do quê? De um grupo que acaba persuadindo e se sobrepondo a outros. Isso é a sociedade liberal. É isso que vai acontecer na França, isso que vai acontecer na Inglaterra. Um grupo de pessoas determinada a destruir a sociedade liberal vai ter chances, por quê? Porque eles têm os mesmos poderes de persuasão, né? O mesmo espaço na mídia, o mesmo espaço... Tem a unidade de ação histórica que uma sociedade como essa não tem, ela não tem fundamento. Pronto, você matou a pau, você pegou o pau, bateu na cobra e fudeu a cobra. Pronto, perfeitamente. É isso mesmo, você matou. Eles têm unidade de ação, eles têm uma unidade ideológica, eles têm um projeto determinado e consistente que a sociedade liberal não tem. Eu vou dar um exemplo clássico, isso já aconteceu na própria Europa. Por que as democracias liberais se fuderam na época do fascismo? Na Itália, na França, na França nem tanto, mas na Itália, na Alemanha, etc. Por que a democracia... E no nosso caso particular do Brasil, não sei se o Fernando já foi dormir, o Dante está aí daí, mas no caso do Brasil, né? Que a gente vai ter agora dia 16, uma manifestação maravilhosa em todo o Brasil, que vai aparecer aqueles bando de liberaloides, aquele pessoal do PSDB, aquela putada toda lá, para poder falar, o Brasil está conosco, nós estamos controlando o processo, nós vamos fazer o impeachment da Dilma Rousseff, e tudo vai ser as mil maravilhas, meu caro Conde. Sim, veja. Só colocar só uma coisa para você ponderar aí, que eu vi aqui em Portugal, comentei antes de você chegar. Eu estou vendo aqui que essa sociedade liberal aqui na Europa, né, levou as pessoas a estarem num estado de transe, uma espécie de hipnose coletiva, onde elas não enxergam nada além dos seus desejos materiais e corporais mais imediatos. Sabe? É uma coisa impressionante e é um povo assim realmente não tem coragem, não tem virilidade, né, não tem capacidade de reação contra nada que venha lhe subtrair direitos, liberdades, enfim. Acabam vivendo um mundo de ilusões, né? Uma verdadeira bolha, parece que a Europa se tornou uma bolha e está retornando, inclusive, um clima aqui de paganismo, sabe? Parece que sim. Voltamos à época da Europa pré-cristã aqui, entendeu? Na verdade, isso é a consequência de uma política liberal. O que acontece? O que ocorre, por exemplo, com a sociedade liberal do tipo europeia, né? Você vê que as agendas políticas pró-aborto, pró-casamento gay, pró-ideologia de gênero, embora elas tenham uma estruturação ideológica marxista, elas só são aplicáveis justamente numa sociedade liberal onde o individualismo é levado a sério sob todas as formas, sem qualquer critério moral. Porque é isso que acontece na sociedade liberal. Na sociedade liberal é o seguinte: se eu me vestir de mulher, contanto que eu não encho o saco de ninguém, então todo mundo tem que me aceitar como mulher e vestir de mulher, porque isso é minha subjetividade. A subjetividade do indivíduo tem que ser respeitada. Só numa sociedade de hospício pensa assim, né? Nenhuma ideia é igualmente respeitável. Nenhuma a ideia dele sempre prevalece a dos outros. Esse é o grande problema. Entendeu? Sim. Entendeu? Então o que é que acontece? Então você vê o processo de deterioração da sociedade liberal. E detalhe, a sociedade liberal só não se deteriorou mais porque existe sociedade cristã. Ainda existe uma mentalidade residual de cristianismo no Ocidente. Uma mentalidade que ainda vive numa população como a brasileira, numa população latino-americana. Está mantendo pé isso, Conde? Sim, mas é claro. Se os portugueses tiveram me ouvido agora, você já começa a pensar o que, muita que deu pessoa, errado. Muita gente lá em Portugal ouvindo a gente aqui agora. O que deu errado com vocês? Tem bastante gente nação, o Portugal é uma nação fantástica. É uma nação pequena. E vamos voltar ao século XVI. Ao século XVI, Portugal, uma nação de 1 milhão de habitantes no século XVI, né, fez um império gigantesco. Fez uma epopeia gigantesca. O Camões já retratou sobre isso. Então, nem preciso falar, o próprio Fernando Pessoa, né, eu hoje tive a honra de estar ao lado do túmulo de Camões, hein? No Mosteiro de São Jerônimo. Ah, que maravilha, né? Valeu a pena, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Então você vê que não é uma alma pequena, é uma alma de civilizador. O português tem a alma do civilizador. Espanha tem a alma civilizadora. Você fica impressionado. Sim. Então, o que acontece? Então, por exemplo, o que ocorre muitas vezes? Então, você vê que um legado desse, que é um legado fantástico, hoje em dia é ignorado pelos próprios portugueses. Sim. Os próprios portugueses odeiam o seu país. É a mesma merda que acontece no Brasil, uma classe mediazinha que fica falando inglês aí, chupando a pica dos Estados Unidos, ou então da Inglaterra. Tudo bem, Inglaterra até que é interessante. Os Estados Unidos também é um país interessante, ninguém vai negar isso. Agora você também tem que ver quem é você. Ah, mas eles estão cuidando do interesse deles, eles não querem saber dos outros. Cada um cuida do seu, meu amigo, né? Você vai ficar esperando que o cara vai vir aqui resolver o teu problema? Você acha que esses caras aí da Cato Institute estão preocupadíssimos com os problemas do Brasil? Claro, mas é claro, vou dizer uma coisa, vou dar um exemplo clássico. Vamos pegar o seguinte, por exemplo, existe uma coisa assim que é muito comum, quer dizer, os portugueses e espanhóis, como eles conheceram a decadência econômica, a decadência, digo, cultural, ou seja, o destaque que hoje em dia eles têm um pouco menos pelo nosso sociedade europeia, então eles acabam se sentindo inferiorizados por conta disso. Mas é só você olhar para o passado. Olhar para o passado, não caindo numa nostalgia boba, né, de paralisação, de paralisia, não. O passado, ele serve para alguma coisa, ele serve para ensinar, né, o que deu certo e o que deu errado. Ele serve para ensinar os parâmetros da tua sociedade, em que ponto esses parâmetros são válidos, em que ponto você tem que reformar algumas coisas, mas ao mesmo tempo, existe um legado que foi construído. Uma vez, eu não sei se eu te contei que teve um português viado me enchendo o saco. Uma pichona. O satanista lá que se dizia livre de Deus. Aí o babaquinho. Ou Deus livre dele, que é mais provável, né? Eu também acho. Eu acho que é mais fácil ele ir pro inferno do que Deus deixar de existir. Mas o caso é o seguinte: esse sujeito, esse portuga bobão, presunçoso. Esse fica o Hélio, deve metal, filha da puta, idiota, corno, chupa-pica, né? Sodomita de merda. Faz o seguinte, dá uma voltinha pro teu país aí, teu país pequenininho, né? Pequenininho, bonito. Entra numa igreja católica e você vai entender o que significa aquilo. Tenta entender cada simbolismo ali, né? Tenta entender aquilo. Entendeu? Sim. Entendeu? tenta entender o que aquilo representou na sociedade portuguesa. O que acontece? Eu tenho quase que certeza que muitos portugueses devem ter sido educados dizendo que eles são os opressores, filho da puta, etc, não sei o quê. É claro que os portugueses nunca foram santos. A gente não pode pensar que os portugueses são santos. Nem os portugueses, nem os espanhóis foram santos. Eu acho que... Mas isso é exatamente o que aconteceu, Cone. Eles ficaram assim, se sentindo culpados. Eles estão... Na verdade, assim... Culpado por criar o Brasil? Culpado por criar o Império Português? Pois é, mas eles são muito bons, eles são muito cordatos. Sabe? Você fala pra ele, ó, você é um filho da puta, você fudeu com nós, então... Puxa, mas que coisa, então, ó, desculpe aí e tal. Eles são muito, muito... Essa cordialidade, fala de cordialidade brasileira, é a cordialidade portuguesa. Isso já veio daqui, né? Então, não, mas uma campanha e eles acabaram acreditando nessas asneiras aí, porra. E abriram mão do passado glorioso deles. Eu tô pra conhecer uma... relação com o passado mais glorioso, em contraste com um presente tão apequenado como Portugal. Caíram nessa propaganda enganosa, infelizmente. Acho que é pela primeira. Mas o brasileiro também cai nessa coisa. Olha, por exemplo, a nossa rivalidade que nós tínhamos com Portugal na época do Brasil colonial não era uma rivalidade entre brasileiros e portugueses. Porque os brasileiros que viviam em Portugal se consideravam lusitanos. Eles se consideram parte de um império. Eles se consideram parte de uma cultura. Quem inclusive, se alguém estudar com mais profundidade a história do Brasil, vai perceber que quem fez o processo da expansão do Império Português no Brasil não foram os portugueses, foram os caboclos, foram os mestiços. Quem eram os bandeirantes? Os bandeirantes tinham tanto... Era uma mistura de culhão de índio com culhão de português. Então você pega esse sujeito, o sujeito tinha uma coragem, ia pra porrada na mata, nem o português tinha culhão para isso. Era o português, era o filho do português com a Índia, que...